maníaco. Aí você escuta aquela música e ela fica imantada, por assim dizer, desse estado. E isso faz ela voltar na sua mente como um sintoma. Então a gente tem todo um espectro do ponto de vista qualitativo de retornos musicais involuntários, né? De memórias involuntárias musicais, que aliás são as memórias involuntárias mais fortes que existem no ser humano, desde as mais intrusivas e negativas, é uma coisa que beira, né, o toque, né, assim, o transtorno obsessivo compulsivo, até os retornos musicais mais sublimes, que trazem para a gente experiências enriquecedoras toda vez que a gente revisita e assim por diante. Por que que a gente gosta ou não gosta de alguma música? Isso tem a ver com a maneira como ela bate no nosso cérebro ou estou viajando? Fala aí, João. Não, por favor, eu falo das músicas que eu gosto. Agora você explica as que a gente não gosta. Boa. Por favor, Álvaro. Estou adorando te ouvir. Tá, olha só. O gosto musical, ele é estabelecido antes da gente nascer, em primeira instância, tá? Você no útero já é exposto a sons, a músicas, a vários estudos mostrando correlação entre aquilo que seus pais escutam e a própria existência ou não de uma cultura musical na tua casa, com a sua propensão a gostar de música, sua aptidão até a tocar, tudo isso, tá? Então, o ambiente familiar é muito importante. Por isso, aliás, a gente tem que estimular as famílias a colocarem música em casa, criarem esse ambiente, porque ele é enriquecedor do ponto de vista cognitivo, afetivo e, sobretudo, existencial. Mas, a despeito da música começar antes de você nascer, a música ganha o seu contorno mais forte na adolescência. A adolescência é o grande momento musical da nossa vida. E aí vem a grande questão. Na adolescência, a gente está muito ligado a tribos, a identidades. E a gente forma associações musicais a partir dessas identidades. E da mesma maneira, a gente também forma associações em relação àquilo que a gente não gosta, menos pela qualidade musical e mais pelo lado daquilo representar alguma coisa do ponto de vista das nossas projeções sociais, que nos desagradam eventualmente, que a gente gostaria de ter, mas não tem. João Marcelo, sobre essa formação musical, como é que ela é construída? Olha, eu percebi ao longo da minha vida que o que você ouvia na adolescência, no início da sua vida social, né, própria, sua vida amorosa, aquela música acabava eu constatando que reverberando para o resto da vida das pessoas. E um dia eu li uma figura que, naturalmente, acho que já falamos aqui algumas vezes, né? É uma pessoa que trabalha com cognição musical, Daniel Levitin, né? E aí ele Ó, dissecava estamos ali com um livro alguns aqui, ó, João, estudos. A Cura pela Música. Ah, que É um bom! novo livro dele. Ele acertou o primeiro, acertou o segundo, aí depois virou meio Roberto Carlos, mas vale a pena sempre ler. Ou seja, parece que tá sempre repetindo o mesmo refrão, né? Refrão é de frear, né? De parar naquele lugar. Mas enfim, depois eu vi exatamente isso, que tanto a formação neurofisiológica e essas experiências que são únicas, né? Primeiro beijo, as primeiras relações íntimas e tal. A música que você acaba ouvindo o resto da vida, normalmente orbita essa estética ou esse repertório daquele momento. E você vai ficando mais maduro, por uma questão fisiológica e por uma questão também, enfim, talvez dos nossos hábitos que vão se imprimindo, a gente fica cada vez mais ligado nas músicas que sempre ouvimos. E aí a gente acaba ouvindo algo que eu escuto bastante, que eu nem sempre concordo, que é a música do meu tempo era melhor. Aí eu penso comigo, não, não, você está com saudade de você, né? Tá tudo certo, a música segue andando. Nunca vai soar uma música hoje como soa aquela primeira vez, né? E fico feliz de ter ouvido isso do Álvaro, porque realmente eu escuto música desde da barriga da minha mãe, porque se apresentou até 7 meses no Canecão, no Rio de Janeiro. Então, isso me deixa livre para saber que eu não tive escolha nenhuma. Muito bom, Genial. muito bom. Ó, a gente falaria o quê? Umas 2 horas, né? Sobre como a música bate no cérebro e como as explicações da neurociência do Álvaro Machado Dias e as explicações musicais do João Marcelo Bosco, hoje reunidos aqui nessa celebração de 9 anos do nosso Estúdio CBN. Gente, obrigada, obrigada por hoje, obrigada por Obrigado. sempre. Um beijo para cada um e até segunda. Obrigado, gente. Até quarta, obrigado, Álvaro. Vamos invadir essa rádio um dia juntos, Álvaro. Eu vou adorar. Com toda certeza. Venham. Eu agradeço muito, agradeço esses nossos ouvintes maravilhosos, 9 anos, que celebração linda. E eu realmente faço coro com quem está dizendo que venham os 50 anos. Ah, quem que aguenta? Viva! Um beijo, beijo, gente. Gente. Tchau, obrigada. Tchau. Eu quero encerrar essa edição do Estúdio CBN fazendo um agradecimento à Janaína Barros, que é a nossa produtora desde o dia 1 e carrega esse programa com um talento e uma garra que, olha, poucas vezes eu vi. Jana, muito obrigada. Dani, obrigada. Guarde suas bolinhas de papel, por favor. E obrigada aos nossos ouvintes que estão aqui todos os dias e são a razão deste programa existir. Agradeço também a direção da CBN, Pedro, Douglas, por todo o suporte do nosso dia a dia aqui no Estúdio CBN, de segunda a sexta, das 2 às 5. Obrigada, Fê. Obrigado, Tati. São 4 horas, 59 minutos. Plantão CBN. A notícia em primeira mão. Informações em São Paulo com Guilherme Pradella. Fernando, morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos, Oscar Schmidt, maior jogador do basquete brasileiro. A informação foi confirmada pela família há poucos instantes. Em nota, a família de Oscar lamentou a morte e lembrou sua trajetória. O velório e o enterro serão restritos à família e amigos. Ainda segundo a nota, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida. Após passar mal nesta sexta-feira, Oscar foi levado ao Hospital Municipal Santa Ana, que fica em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. No último dia 8 de abril, Mansanta foi um dos homenageados pelo Comitê Olímpico do Brasil na cerimônia do Hall da Fama. Em 2011, Oscar foi diagnosticado com um câncer no cérebro. Passou por cirurgias, mas a doença persistiu. Em 2022, afirmou que havia interrompido por conta própria o tratamento de quimioterapia. Após repercussão, esclareceu a situação e anunciou que estava curado. Oscar Daniel Bezerra Schmidt, nascido em 16 de fevereiro de 1958 em Natal, Rio Grande do Norte, é reconhecido como um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos no Brasil e no mundo. O eterno Mansanta e lendário camisa 12 da seleção brasileira foi um dos principais responsáveis por popularizar o basquete no país. Nas Olimpíadas, Oscar marcou 1.093 pontos em 5 participações, sendo o maior cestinha da história dos Jogos. Oscar foi considerado um dos melhores da história, integrando também o Hall da Fama da Federação Internacional da Modalidade e o Hall da Fama da NBA, mesmo sem nunca ter atuado oficialmente na Liga Americana. Fernando. Obrigado, Guilherme Pradella. Mais sobre a morte de Oscar Schmidt no Ponto Final. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de abril de 2026. 29% dos brasileiros ouvidos numa pesquisa Quest disseram que costumam fazer apostas esportivas pela internet. E 71% afirmam que não têm esse hábito. O levantamento também mostrou que a região sul apresenta o maior número de apostadores e o nordeste o menor. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. As bets estão na mira do governo federal por causa do endividamento das famílias. A operação Narcofluxo da Polícia Federal resultou na apreensão de 55 veículos de luxo e 120 armas, além da prisão de MC Rian SP e MC Pose do Rodo. O grupo é acusado de lavar mais de R$1 bilhão, utilizando empresas de entretenimento para disfarçar receitas ilegais. Foram encontrados itens de luxo, joias e documentos financeiros. A defesa de Ryan negou as irregularidades e alegou falta de acesso aos autos. O preço do petróleo caiu mais de 10%, pressionado pelo anúncio do Irã sobre a reabertura total do Estreito de Hormuz para passagem de embarcações durante cessar-fogo com o governo de Donald Trump. Mais cedo, a commodity atingiu o menor patamar em mais de um mês. No início da tarde, o barril do tipo Brent era cotado a $90, após ter recuado a $86, menor valor desde 10 de março. Segundo o governo iraniano, todos os navios podem voltar a circular livremente pela passagem até o fim da trégua, que expira na próxima quarta-feira, dia 22. No horário de Brasília, 5:04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Cinco e quatro. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta sexta-feira, 17 de abril de 2026. Dia em que morreu Oscar Schmidt, o mão santa, maior ídolo da história do basquete brasileiro, reconhecido internacionalmente e um ídolo contemporâneo para nós, né, Carol Moran? Um ídolo da nossa geração. Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Uma sexta-feira muito triste, acho que para todos os brasileiros, né? Porque o Oscar, além de ser uma lenda do esporte, era uma figura muito querida por todos. A gente vai trazer a cobertura completa e toda a repercussão da morte do Oscar Schmidt nessa edição do Ponto Final. E quem já está conosco é o Carlos Eduardo Éboli, nosso colega aqui da CBN. Oi, Éboli, seja bem-vindo. Que pena que para falar da morte desse ídolo, mas por outro lado, o Brasil, que é o país do futebol, também é o país do basquete, graças ao Oscar Schmidt, né? Sem dúvida alguma. Débora, Carol, boa tarde. Estou absolutamente impactado ainda, né, por essa notícia. Até porque desenvolvi, né, uma relação muito positiva com o Chimitão, com Oscar Schmidt. Eu, como profissional, cheguei a acompanhar, né, cobri a reta final da carreira do Oscar. Ele se aposentou em 2004, se a minha memória não estiver falhando. E, inclusive, fizemos na ocasião várias homenagens ao Oscar Schmidt aqui no Sistema Globo de Rádio. Naquela ocasião, apresentei um programa em cadeia, Rádio Globo e Rádio CBN, numa grande homenagem, 3 horas de duração, onde a gente passeou por toda a carreira do Oscar, com a presença de familiares. Tadeu foi uma presença ilustre nessa homenagem. E daquele momento em diante, realmente passei a também admirá-lo muito, né, como pessoa, nos seus gestos, na sua força de vontade, na sua capacidade de incrível, né, de se concentrar nos movimentos, de querer ser sempre o melhor, o mais perfeito. E ele, não à toa, né, recebeu o apelido de Mão Santa. E quando alguém falava muito para ele, né, esse apelido, ele falava: Mão Santa é nada, ele usava outro termo, né? É mão treinada, porque é uma coisa marcante na carreira do Oscar, essa repetição de movimentos que fez dele um dos maiores arremessadores da história do basquete mundial. Eu vou sair, mas com tranquilidade, da história do basquete brasileiro e vou ampliar isso para a história do basquete mundial. E isso é a mais pura verdade, né? Porque o Oscar, ele atingiu um nível de excelência com as mãos que acabou sendo reverenciado pelo mundo, né? Um brasileiro que hoje faz parte do Hall da Fama da NBA, do maior basquete do mundo, basquete profissional dos Estados Unidos. Vários jogadores ao longo da história, sempre reverenciando a capacidade do Oscar Schmidt, presente em festas, em eventos no basquete americano. Recentemente também foi homenageado, já nesse período difícil aí, tentando se recuperar de mais uma queda, né? Tudo da origem do tumor cerebral. Mas recentemente ele foi homenageado e foi colocado no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil, homenagem mais do que justa. Então o Oscar era uma figura doce, maravilhosa, aquele gigante que tinha uma gargalhada, um sorriso contagiante. E eu lembro só de passagens boas com o Oscar. Inclusive nesse momento aí que a gente fez a homenagem em 2004, eu conversando com ele fora do ar, falei: Oscar, vamos bater uma bola? vamos bater uma bola. Me chamava de Duda também, né? As pessoas assim mais próximas sabem que esse é meu apelido, eu também já uso inclusive isso hoje profissionalmente. Mas ele falou: Duda, vamos sim, vamos bater uma bola, vamos amanhã cedo no aterro do Flamengo. Eu falei: Oscar, você está de brincadeira? É, vamos bater uma bola no aterro do Flamengo, vamos fazer uma pelada no aterro do Flamengo. Imagina. Falei: é, tá bom. E aí de manhã cedo, no dia seguinte, chegamos no aterro do Flamengo e eu batendo bola com Oscar Schmidt, outras pessoas também mais próximas ali, as pessoas passando pelo aterro do Flamengo, vendo aquilo, falando: não, é sério? É o Oscar Schmidt que está aqui batendo bola no aterro do Flamengo? E aquilo se transformou num evento delicioso, sabe, com as pessoas todas se aproximando do Oscar, ele brincando, e fizemos vários jogos. Esse era o Oscar, é um gigante do basquete mundial, um gigante do esporte mundial, o maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos até hoje, gente. Ele é o maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, são 1.093 pontos, mais de 49 mil pontos na carreira. Um monstro, 25 anos de carreira, e só não jogou no basquete dos Estados Unidos porque não quis. Porque ele foi draftado. Então, eu ia te perguntar isso, Duda. A grande paixão do Oscar era a seleção brasileira, né? E ele não quis jogar na NBA. A grande paixão dele realmente era defender a camisa brasileira, né? E isso foi em 94, Carol. 1994, quando ele foi draftado pelo New Jersey Nets. Só que existia uma regra na época. Existia uma regra na época de que jogadores profissionais não podiam participar dos Jogos Olímpicos. Então não podiam representar as suas seleções. Tanto é que o basquete norte-americano, o basquete estadunidense, ele usava jogadores que não eram profissionais, jogadores universitários. A primeira grande Olimpíada, né, foi em Barcelona, né, com a participação dos atletas profissionais. Mas o Oscar tinha essa coisa: não, se eu jogar pelo basquete profissional, eu não vou poder servir a seleção brasileira, então eu vou continuar com a seleção brasileira. E aí ele acabou recusando, né, essa convocação do basquete dos Estados Unidos para seguir com a seleção e fazendo história com a seleção. Ele não conquistou nunca uma medalha olímpica, nem um título mundial com a seleção, mas tem um título que é fantástico, né, que foi em 1987, os Jogos Pan-Americanos nos Estados Unidos, né? O Éboli, desculpa te interromper, ganhou. Mas eu queria chamar aqui para nossa conversa o PVC, que está aqui com a gente, vai se juntar a nós para falar esse campeonato que o Éboli citou, Pan-Americano de 1987, eu acho que é uma das primeiras imagens, assim, dos heróis do esporte, né, que eu tenha tido na vida, e é muito emocionante. Eu lembro de já ter escrito sobre isso e queria te ouvir, o PVC, um pouco. Você que, assim como o Éboli, né, é uma biblioteca ambulante do esporte. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu aprendo com o PVC. Débora, pena que para falar sobre o Oscar, essa figura tão doce que nos deixou hoje. Beijo para você, Débora, Carol, Éboli. Boa tarde, PVC. Oi, querido. Assim, o Oscar tinha uma coisa de mandar emojis. Ele mandava assim: merece um Oscar. Só que a foto era do Oscar. O Oscar fez parte de uma geração absolutamente extraordinária do basquete brasileiro. A gente perde um pouco de vista que o basquete, historicamente, era o segundo esporte em popularidade no Brasil, que o basquete masculino do Brasil é bicampeão mundial e que o basquete feminino do Brasil é campeão mundial em 94. E aquela geração de 78, eu gosto de fazer uma pegadinha, quer dizer assim, em 1978 o Brasil perdia para a Itália por um ponto, valia a medalha de bronze no Campeonato Mundial das Filipinas, e o Marcel chutou uma bola do meio da quadra, a bola caiu e o Brasil ganhou por 2 pontos, é verdadeiro ou falso? Aí o cara vai dizer, não, 2 pontos, ganhou por 2 pontos sim, verdadeiro, porque a cesta no meio da quadra vale 3 pontos, só que naquela época não valia, valia 2 pontos só, e o Brasil ganhou por 1 ponto da Itália, e foi terceiro colocado no Mundial das Filipinas com o Oscar, com o Marcel, com Adilson, com Gilson, com Marquinhos, a geração que no ano seguinte, em 79, foi campeão do mundo. O Oscar foi campeão do mundo pelo Sírio, pelo Esporte Clube Sírio, fica ali pertinho do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O Sírio tinha um time com Dodi, Marcel, Oscar, Marquinhos e Léo. Era o quinteto do Sírio, que foi campeão do mundo em 1979, vencendo o Bosna de Sarajevo no ginásio do Ibirapuera, absolutamente lotado. Se você tiver curiosidade, vai ver essa imagem na internet, que você vai achar o jogo extraordinário que o Sírio fez. Esse time não conseguiu, essa geração não conseguiu ser medalhista em Mundial, nem em Olimpíada, até porque aconteceu uma revolução geográfica, né? A União Soviética se dividiu, e você passou a ter Rússia, Lituânia, Letônia, a Croácia, a Sérvia, e a divisão de países, a Iugoslávia era uma potência, e foi, a Croácia passou a ser, enfim, mudou a geografia do basquetebol. Mas é um mito extraordinário que nos deixa nessa sexta-feira todo o abraço e o amor para a família que sempre tratou a gente tão bem, sempre que a gente pôde conviver com eles, ou no bairro de Alphaville. A última vez que eu encontrei com a família foi no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, mas ele morava ali em Alphaville, por isso que o hospital foi em Santana do Paranaíba, né? E numa época, né, PVC e Ebolin, que o brasileiro não consumia basquete. Hoje em dia a molecada toda acompanha NBA, né? E é muito mais fácil acesso, todo mundo assiste os jogos, mas era uma outra época, e o basquete aqui no Brasil ganhou popularidade muito em função do Oscar, né? Eu acho que tem dois fatores aí, o Ebolin me corrige, Ebolin, porque tem, como a carreira do Oscar teve 25 anos, ele teve momentos diferentes. Eu, quando era menino, eu morei num bairro chamado Parque Continental, na Zona Oeste de São Paulo. Tem um clube chamado Continental Parque Clube, que tinha um time juvenil extraordinário. Então, a gente assistia Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Os caras jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou no Sírio, mas ele viveu períodos diferentes. Um período em que a gente assistia o basquete dos clubes brasileiros. Monte Líbano, Sírio, Francana, sim, Corinthians, Tênis Clube de São José, Flamengo, Vasco, Fluminense. E depois teve um período novo que ele passou porque ele foi draftado. Ele não foi jogar NBA, como o Emery falou, porque ele quis jogar a Olimpíada pela seleção brasileira. Foi em 84, né, que ele foi draftado pela União de Jacenetes e aí preferiu ficar, não ir para os Estados Unidos. Ele já era reverenciado pela sua capacidade incrível de arremesso, principalmente. Mas eu acho que aquele episódio de 1987, a conquista dos Jogos Pan-Americanos, em Indianápolis, foi a primeira vez que uma seleção americana perdeu em território americano. Aquilo mudou um pouquinho a mentalidade do basquete dos Estados Unidos, e eles começaram a se atentar mais para a importância dos arremessos longos, né? O basquete dos Estados Unidos tinha sempre teve uma tradição do jogo de transição, de muita velocidade, do espetáculo, né? Da plasticidade, das enterradas, da força física, e começaram a partir daquele momento a estudar mais, né? Possibilidades de melhorar os arremessos. Quer dizer, o Oscar, ele mexeu com o ambiente dos Estados Unidos, e hoje a gente tem os melhores arremessadores do mundo jogando no basquete dos Estados Unidos, né? O Stephen Curry é um dos grandes exemplos disso aí. atletas com nível de excelência incrível nesse tipo de técnica, mas o Oscar, até nisso, né, o Oscar foi responsável por modificar meio que o rumos da história do basquete, justamente na terra do basquete, que é os Estados Unidos. O Oscar, ele tem uma coisa, né, que ele tem uma aura, ele tem uma energia, né, que ele cativa, né, ele uhum. tem uma coisa que vai muito além do ídolo, né, a imagem dele é uma imagem absolutamente hipnotizante. Com toda certeza. Gente, como o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma homenagem ao Oscar Schmidt, vou chamar mais uma pessoa para a conversa. Magic Paula, jogadora de basquete pela seleção brasileira, também está entre os ídolos do esporte brasileiro. Paula, obrigada por nos atender hoje. Boa tarde. Oi, Débora. Oi, Evelyn. Oi, TVC. Oi. É um dia muito, muito feliz para nós, né, do esporte. Os ídolos não deveriam partir nunca, né? Mas recebi com muita tristeza essa notícia do Oscar, né? Nosso parceiro, amigo e da mesma geração e pessoa com quem convivemos em vários momentos da nossa vida. Paulo, com certeza, é muito triste essa data de hoje e por isso que a gente se esforça para tentar fazer essa homenagem, falar desse legado, né, que o Oscar nos deixou. Queria que você contasse um pouquinho, então, justamente dessa trajetória compartilhada no basquete. Oscar, grande ídolo da seleção masculina, você, ídolo da seleção feminina. Olha, eu acho que falar do Oscar como jogador vou ser redundante do que muita gente vai falar e vai poder comentar. Eu acho que o Oscar, ele saiu um pouco da curva, né? Porque ele era um atleta que talvez não fosse o melhor físico, talvez não fosse mais habilidoso, mas era o mais certeiro, né? E foi um cara predestinado, era um cara que tinha ele era insistente, ele era disciplinado, ele foi um cara que, para mim, foi o maior arremessador, né, do basquete brasileiro, reverenciado fora do nosso país, reverenciado pelos gringos, né, por aqueles que fazem tanta... São os nosso farol, né, os americanos. Então, acho que esse cara, ele fez a sua parte, a sua missão aqui, né, nesse planeta, na Terra, como atleta, como profissional, e a gente perde um grande amigo, né? E fora de quadra, Paula, conta um pouco da sua relação com o Oscar ao longo desses anos todos. A gente se encontrava mais em Pan-Americanos e Olimpíadas, era um contato muito esporádico, né? A gente dificilmente se via assim fora desse circuito. E depois que encerramos carreira, também se distancia um pouco, só quando a gente participa de algum evento. Mas temos muitas recordações do Oscar, principalmente em Porto Rico, que foi o primeiro campeonato que eu participei junto com ele, Pan-Americano. O Oscar dormia com a bola naqueles jogos. Depois assisti, estava ali presente naquele espetáculo, né, que o Brasil fez em Indianápolis, no Pan também, vencendo o time americano. Então, o nosso contato era mais... não tinha, assim, essa relação de conviver com ele, com a família, mas nossa relação era mais quando a gente participava de competições. Éboli, PVC, fiquem à vontade. Não, sobre essa questão da família, o Oscar, ele, pelo menos, teve a oportunidade, ele que hoje nos deixa, mas... com uma missão pessoal cumprida, né? Foi muito bonito ver quando o Oscar conseguiu entrar em quadra ao lado do filho Felipe. O Oscar tinha uma coisa com a família, né? Uma valorização, e tem que ser assim mesmo. Mas a relação com a mulher, Maria Cristina, com a Stephanie, com o Felipe, um cara extremamente família. E quando ele conseguiu, jogando pelo Flamengo, né, atuar ao lado do filho Felipe, ele ali falou: olha, eu já posso me aposentar, porque já a missão está cumprida. Foi muito bonito ver aqueles momentos dele com a camisa do Flamengo, inclusive, jogando ao lado do filho Felipe. Foi mais um momento marcante aí do Oscar Schmidt, o Chimitão, nosso querido Monsanto. É muito triste, assim, a Paula tá falando uma coisa sobre... A Paula é uma campeã mundial de basquete, né? E eu acho muito valioso que o Oscar deixa todo o amor que ele tem pelo basquete, assim como a Paula, assim como a geração da Paula, a gente falar sobre os heróis do basquetebol brasileiro. Porque é mesmo isso que a Carol falou, né? Assim, a gente tá hoje, a gente tem uma geração que acompanha a NBA. Mas é muito importante a gente recuperar a história desse basquete bicampeão mundial masculino, campeão mundial feminino. Falar dos nossos... O Brasil tem uma tradição no basquete que foi o que formou esses atletas gigantescos, como a Paula, que está falando com a gente, campeã mundial, como o Oscar. Porque é uma cultura do jogo de basquete no Brasil que formou essa geração grandiosa. Hoje a gente olha para a camisa da seleção brasileira de futebol, tem o desenho do Michael Jordan, mas o Brasil é bicampeão do mundo. A gente precisa recuperar essa lembrança. A última grande ação do Oscar hoje pelo basquete é fazer a gente falar do grande basquete brasileiro. Não sei se a Paula concorda. Eu assino embaixo para ver se eu acho que a gente precisa. Hoje, se você for perguntar, né, eles sabem mais do basquete americano do que essa geração que antecedeu o Oscar, a geração Marcelo, Oscar, essa geração que fez tanto pelo basquete, né, o feminino também. E a gente tem que estar sempre cutucando. E eu acho que falar do Oscar, a gente vai falar para a vida inteira, porque foi um legado incrível que ele deixou. E principalmente de disciplina, de amor à camisa, de um cara que é resiliente, um cara que vivia para isso, vivia para o basquete e para sua família. Deixa eu contar uma historinha rapidinho, porque eu contei agora há pouco que eu joguei basquete, não profissionalmente, né? Joguei basquete no início da adolescência, num clube tradicional de formação de jogadores que era o Continental Parque Clube, no Parque Continental, a Paula conhece. O Zé Cláudio dos Reis, histórico diretor da CBB, foi diretor do Continental. E um dia a Seleção Brasileira de Basquete foi treinar, se preparando para o Mundial da Argentina, em 82. E a seleção inteira foi para lá. E Edivar Simões, Adilson, Gilson, Carioquinha, Marquinhos, Oscar, Marcel, Nilo, Mauri. E aí foi um menino de 12 anos que foi quando eu conheci o Oscar. O Oscar nunca nem sabe dessa história, assim, mas é como essa geração de atletas, eu faço de novo aqui minha homenagem à Paula que está conversando com a gente, a geração de atletas que é absolutamente história do esporte brasileiro e que sempre tratou a formação, os garotos, as crianças, de uma maneira absolutamente como um ídolo tem que se comportar. Foi quando eu conheci o Oscar, eu tinha 12 anos de idade, pedindo um autógrafo, e ele autografou minha camisa regata branca, com a marca azul da Adidas e as três listras do lado, que imitavam um pouco a camisa da seleção brasileira, só que a seleção brasileira usava aquela camisa listrada verde e amarela. Aliás, no PAN 87 já não era mais a camisa listrada verde e amarela, era a camisa amarela com listrinhas verdes no ombro. Mas a camisa histórica da seleção brasileira, verde e amarelo, listrada na vertical. Aqui no Mundial de Basquete. E, gente, olha só, os atletas brasileiros que estão no Hall da Fama do basquete. Além do Oscar, de Paula, Hortência, Janete, Amaury Passos, o Biratã Pereira, além dos técnicos Togo Renan Soares, o Canela, e Antônio Carlos Barbosa. Isso mostra a força do basquete brasileiro, embora tenhamos talvez menos... Não sei, Paula pode dizer isso, se é menos investimento hoje no basquete brasileiro. Não sei se é exatamente isso. Paula, queria ouvir de você. E o que poderia nos trazer de volta para essa época de ouro do basquete? A gente precisaria ter um programa só para falar disso, né? Não acho que seja falta de recursos, porque se fosse isso, a gente não tinha conquistado tudo que a gente conquistou. Com bem menos recursos, né? Bem menos recursos, né? Viajando de piruacombi, ficando embaixo de arquibancada, se hospedando embaixo de arquibancada. Então, eu não vejo hoje, eu acho que tem uma estrutura interessante, o investimento no país, né? Hoje tem leis que incentivam a base, incentiva o alto rendimento, muito recurso, principalmente governamental, né? Recursos federais. estaduais e leis de incentivo. Então, eu acho que realmente é um descuido de a gente não conseguir perpetuar, né, as gerações e ir formando outras. Eu acho que eu sempre cito o voleibol, que consegue fazer isso muito bem, né? E a gente acho que peca por isso, de não ir já pensando nos futuros talentos quando é necessário. Porque a gente sabe que o ciclo ele é longo, e talvez de 2-3 Olimpíadas, e a gente quer sempre um resultado imediato. Eu acho que é mais gestão, é mais uma preocupação de fomento, da base, de formar não só atletas, mas também treinadores e essa estrutura na base, da gente poder ter na escola isso. Com certeza. Paula, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, conversar com a gente, conversar com o nosso ouvinte, nos ajudar a fazer essa homenagem para o Oscar. Obrigada, boa tarde. Obrigada a vocês. Boa tarde. Obrigada. PVC, obrigada, viu, por trocar essa ideia com a gente aqui, para também nos ajudar nessa homenagem ao Oscar. Beijo. Eu que agradeço a possibilidade de falar do Oscar e um abraço para toda a família. Um beijo, PVC. Éboli, você fica, continua com a gente aqui, por favor. A gente vai fazer uma pausa aqui para o repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de abril de 2026. Morreu aos 68 anos o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Após passar mal, ele foi levado ao hospital municipal próximo de onde morava, em Alphaville. Em nota, a família lamentou a morte e informou que o velório e o enterro serão restritos a familiares e amigos. Conhecido como Mão Santa e eterno camisa 14 da seleção brasileira, Oscar foi o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos marcados em 5 edições consecutivas. Considerado um dos maiores jogadores da história do basquete, Oscar integrou o Hall da Fama da Federação Internacional da Modalidade e o Hall da Fama da NBA, mesmo sem nunca ter atuado oficialmente na Liga Americana. No início do mês, Oscar foi um dos homenageados pelo Comitê Olímpico do Brasil. Ele deixa a esposa Maria Cristina, os filhos Felipe e Stephanie. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, declarou que a crise de confiabilidade da população brasileira no Poder Judiciário, em especial na Corte, é grave e precisa ser reconhecida pelos magistrados. De acordo com ela, a instância permanece fundamental para garantir os direitos dos cidadãos previstos na Constituição. A declaração foi dada em uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. França e Alemanha divergem sobre a missão europeia no Estreito de Hormuz, com Paris querendo limitar a participação a países não envolvidos na questão e Berlim defendendo a inclusão dos Estados Unidos. Mais de 10 países apoiam a iniciativa que busca garantir a livre navegação em meio a um cessar-fogo instável. Uma nova reunião em Londres vai discutir os detalhes da missão multinacional. No horário de Brasília, 5h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Você continua acompanhando a cobertura especial depois da morte de Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Ele que morreu hoje aos 68 anos, a Samantha Klein tem aqui as manifestações das autoridades. Oi, Samantha, boa tarde. Oi, boa tarde, Débora, Carol. A morte do ex-jogador Oscar Schmidt, claro, vem motivando uma série de autoridades, manifestações de condolências às famílias, à família do jogador e também uma homenagem e recordação com relação ao legado do Mão Santa. Inclusive, as referências a Oscar Schmidt estão aí no topo dos assuntos do X. O Ministério do Esporte fez uma homenagem ao Oscar Schmidt no Instagram. A nota oficial de pesar afirma que ao longo de uma carreira brilhante, ele construiu marcas impressionantes, sendo o maior pontuador da história do basquete, traz alguns números. Também lembra que para a seleção brasileira deixou um legado inesquecível, o maior cestinha da história com mais de 7.600 pontos e ainda destaca vitórias importantes e históricas como nos Jogos Pan-Americanos e também em Olimpíadas, né, com participações memoráveis em 5 edições. Entre os presidenciáveis, Flávio Bolsonaro já se manifestou, ele disse o seguinte, que hoje perdemos o maior ídolo do basquete brasileiro e uma referência em todo o mundo. Já o presidente Lula ainda não se manifestou. Entre políticos, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, escreveu nas redes que o Brasil se despede de um dos maiores nomes da nossa história do esporte, se solidarizou com a família e falou em ídolo recordista e referência de dedicação que levou o nome do país ao mundo e inspirou gerações dentro e fora das quadras. A senadora Leila do Vôlei afirmou que Oscar é muito mais do que um exemplo para atletas das futuras gerações, foi inspiração, foi emoção e alegria para milhões de brasileiros. E o vice-líder do PSB na Câmara, Pedro Campos, também se manifestou, disse que o Brasil perde um dos maiores da história, que levou o nome do país ao mundo e ajudou a popularizar o basquete entre gerações. Com vocês. Obrigada, Samantha. E a Larissa Lopes tem a manifestação da Confederação Brasileira de Basquete, também de outros clubes. Oi, Larissa, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você, para a Débora e para todos. Pois é, entidades do esporte se manifestaram. Começo pela Confederação Brasileira de Basquete, que afirmou que há atletas que marcam época, outros que marcam gerações, e há os que se tornam eternos, não apenas pelos números, mas pelo significado. A nota diz que Oscar Schmidt pertence a esta última categoria, o maior jogador da história do basquete brasileiro. Então, despede-se como um símbolo absoluto do esporte, dono de uma trajetória que redefiniu os limites do possível dentro das quadras. E a Confederação, então, lamentou com pesar a perda de um dos maiores ídolos da história do esporte mundial. Tem manifestação também, Carol, do Comitê Olímpico do Brasil, que diz que na história do esporte brasileiro há nomes que atravessam gerações com a mesma força que resistem ao tempo, ao esquecimento e à distância, que não precisam de apresentação em nenhum canto do país, e Oscar Schmidt é um desses nomes. Mais do que um jogador, diz a nota, mais do que um detentor de recordes, mais do que ídolo de uma geração, Oscar se tornou um símbolo de disciplina, entrega, de amor ao esporte. Uma figura capaz de resumir em um único gesto, o arremesso, décadas de dedicação silenciosa e apaixonada. Times também se manifestaram a respeito, começo aqui pelo Palmeiras, lembrando que ele começou a carreira na Sociedade Esportiva Palmeiras, e a nota então diz que com muita tristeza a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento aos 68 anos do lendário Oscar Schmidt, ídolo do esporte brasileiro e um dos principais jogadores de basquete de todos os tempos. A nota lembra que foi no Palmeiras que o ala de talento incomum iniciou uma caminhada marcada por vitórias, conquistas e recordes. Também tem nota do Flamengo, que foi onde ele se aposentou, e a nota diz que lamenta profundamente o falecimento de um dos maiores ídolos da história do basquete e do esporte mundial, que o eterno Mão Santa honrou o manto sagrado com sua genialidade, paixão e arremessos inesquecíveis, marcando época na Gávea e enchendo de orgulho a nação rubro-negra. Também em nota do Vasco da Gama, que lamentou então profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, a quem chamou de um dos maiores jogadores de basquete do mundo e dono de um grande legado para o esporte no Brasil. E para finalizar, também teve uma nota aqui já publicada do Corinthians, lamentando também a morte do atleta, e diz que um dos maiores atletas da história da modalidade no Brasil marcou seu nome também na história do Esporte Clube Corinthians Paulista, sendo o maior pontuador da história do esporte até 2024. Oscar liderou o Corinthians ao seu último título nacional, conquistado em junho de 96. Carol. Obrigada, Larissa. O Éboli, muitas notas aí reforçando como o tamanho, Oscar, né, era obstinado no treinamento, né? Ele era um obcecado, né? Porque ele praticava mais de 500 arremessos depois dos três, todo mundo embora, e o Oscar ficava na quadra treinando. Ele treinou com mão engessada, sim, ele treinou quando o filho estava para nascer, a mulher estava em trabalho de parto. Era uma, assim, ele era realmente muito dedicado, né? E no início da carreira, a mulher, a Maria Cristina, que ficava às vezes com ele ali, entregando, dando a bola para ele, ele arremessando as inúmeras repetições. Ele era incansável, né? Porque ele tinha esse objetivo, né? De alcançar a excelência máxima, principalmente no arremesso, nessa arte do arremesso. A Paula falou um negócio bem bacana, que acho que mostra bem o talento, né, do arremesso do Oscar. Ele não era forte fisicamente. Ele não tinha aquela agilidade, ele não tinha, né, o jogo de habilidade, mas ele era uma mão santa. Era um negócio impressionante. Ninguém marca tantos pontos assim no basquete, que é um esporte onde a parte física se destaca muito. Ninguém marca essa quantidade de pontos se não for alguém realmente fora de série, né? Fora da curva, quase que um extraterrestre. Mais de 49 mil pontos. Mais de 1000 pontos em Olimpíadas, né? Então, o Oscar é isso. Ele era a personificação da dedicação. Tinha talento, sim, muito talento. Mas tinha muita dedicação por trás desse talento, para sustentar essa facilidade natural que ele tinha de praticar o arremesso. Uma referência, Carol, se você falou do crescimento, né, do basquete nos Estados Unidos. E assim, o basquete no passado, com as conquistas que o basquete brasileiro colecionou, depois do futebol, sempre foi o esporte mais praticado no nosso país, né? Justamente por essas conquistas, pelos títulos mundiais do basquete masculino, depois o título mundial do basquete feminino, as medalhas olímpicas conquistadas pelos homens e mulheres, né? Foram 3 dos homens, 2 das mulheres, e isso aí até a década de 90. Com a virada do século, a gente começou a encontrar muita dificuldade para traduzir o nosso natural talento para o basquete em resultado. E aí veio também o consumo maior do basquete dos Estados Unidos. Mas o que essa geração do Oscar, o que o Oscar representa para a massificação do basquete na história do nosso país, é um negócio fora do normal. Ô Éboli, a gente ficou devendo a história do PAN de 1987, que isso é muito histórico, né? Para essa nova geração, quem não se lembra da história, quem não sabe da história, será que a gente consegue resumir aqui? Porque eu amo essa história. Brasil e Estados Unidos, final de Indianápolis, virou o primeiro tempo, com os americanos vencendo por uma diferença superior a 20 pontos. E aí já estava tudo dando como certo, né? Título dos Estados Unidos. Inclusive não havia nenhum preparo na entrega de medalhas para a execução do hino nacional do Brasil. Estava tudo sendo preparado para a festa americana. Como disse, até aquele momento, a seleção dos Estados Unidos, ela jamais havia perdido em território norte-americano para qualquer seleção, mesmo jogando com atletas universitários. O basquete universitário americano é muito forte e revelava vários jogadores depois para a NBA. Então era uma geração muito forte do basquete dos Estados Unidos e comandados, né, ali o time brasileiro comandado pelo Oscar Schmidt, pelo Marcel, pelo Ari Vidal no banco de reservas, técnico histórico também da seleção brasileira, um dos grandes parceiros do Oscar ao longo da carreira do Oscar. O Oscar até, quando encerrou a carreira, falou: olha, o maior técnico que eu tive na vida foi o Ari Vidal. E aquela virada foi fantástica, porque de 3 em 3 pontos, a bola ia caindo, os americanos foram ficando loucos dentro de quadra, não sabiam como parar o Oscar Schmidt, não sabiam como parar o Marcel, Pipoca, Mauri, Rolando, um timaço do Brasil. E o Brasil foi virando e virou o jogo e terminou, se eu não estou enganado, com 5 pontos na frente até, uma virada histórica do Brasil em cima dos Estados Unidos, com o choro, né? Uma das grandes imagens é o choro do Marcel, o choro do Oscar deitados na quadra, depois eles tiraram as cestas, penduraram no pescoço, foi uma farra em Indianápolis e que modificou inclusive os pensamentos dos americanos no que diz respeito à força da seleção dos Estados Unidos. Aí ali, acho que ali começaram a pensar, olha, acho bom a gente começar a recrutar os profissionais, porque tem uma turma aí que não tá deixando... Vai ficar feio. Isso aí, o Oscar, cara, o que ele fez em 87... Aquele título pan-americano de 87, na minha opinião, teve um peso de uma medalha olímpica ou de um título mundial, levando em consideração o que era, né, enfrentar a seleção dos Estados Unidos, ainda mais nos Estados Unidos. Foi um negócio impressionante. E a gente teve a satisfação de estar do lado do Oscar nesse momento. A gente brasileiro, né? Além de craque, ele era quase um cheerleader também dentro de campo, né? Você tá falando que o Oscar chorou. Oscar, pra chorar não era nada difícil, né? Era emoção, não. A flor da pele, aquela raça. Qualquer assunto. Oscar, olha meu cachorrinho. O gigante chorava. Ele dentro de quadra, aquela, né, aquela vontade, aquela raça, você acreditava junto com o cara ali, né? Ele orquestrava, ele era um maestro ali dentro da quadra e ele jogava muito com a torcida. E a torcida, logicamente, ia no embalo. Carismático demais, muito raçudo. Um cara realmente impressionante. Ele sabia exatamente a posição que ele ocupava de liderança naquele time, naquela seleção. E o posto que ele ocupava de ídolo do esporte brasileiro. Nunca pisou fora da curva. Sempre entendeu a posição que ele ocupava. É isso. Éboli, obrigada, viu, por conversar conosco, com o nosso ouvinte, por trazer tantas histórias de Oscar Schmidt, suas histórias junto de Oscar Schmidt. Valeu, obrigada. Obrigado, gente. Me solidarizo aqui mais uma vez com toda a família. E é isso. Só agradecer. Eterno agradecimento ao Oscar Schmidt. Um beijo, Duda. Obrigada. Beijo. Valeu, gente. Obrigada, Oscar Schmidt também. A gente vai continuar nessa cobertura. A gente só faz uma pausa agora para que nosso ouvinte fique com o noticiário local. ...2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. A espera acabou. Chegou o novo Yaris Cross. Porque o principal poder é o de escolha. Escolher mais espaço para sua rotina. Escolher a confiança de um SUV Toyota. O novo Yaris Cross traz motor 1.5 flex de até 122 cavalos e a altura ideal de SUV para você dirigir com mais segurança. Tudo isso com a qualidade Toyota e até 10 anos de garantia. Novo Yaris Cross. Seu primeiro SUV Toyota. Disponível em toda a rede concessionária. Agende seu test drive. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais. Na PUC São Paulo, você descobre talentos que nem sabia que tinha e constrói o que há de melhor em você. O vestibular de inverno 2026 da PUC São Paulo está com as inscrições abertas. Acesse pucsp.br e inscreva-se agora. Aqui, seu futuro ganha forma. O 7º episódio do podcast Além do Peso da CBN está no ar. Eu sou o Dr. Fernando Correia, colunista da CBN, e nesse episódio eu recebi o Dr. Léo Costa, epidemiologista, professor do Instituto de Prática Baseada em Evidências, para falar sobre as evidências científicas e qual a relação com os melhores tratamentos da obesidade. Então, assim, ultimamente, por causa desses novos análogos de GLP-1, que a galera chama de canetas emagrecedoras, por exemplo, é um ótimo exemplo de estudos muito bem conduzidos, de longo prazo e com um número amostral importante, ao ponto que o médico, de novo, quando ele vai prescrever aquele medicamento, ele tenha uma confiança boa, que ele está dando um medicamento que pode ajudar essa pessoa e ao mesmo tempo ele seja seguro ali na ponta. O podcast Além do Peso está disponível no aplicativo e no site da CBN, nas principais plataformas de áudio e também em vídeo no YouTube e no Spotify. Novos episódios são publicados toda sexta-feira. Trânsito. Luana Coutinho, como é que está a cidade de São Paulo nessa véspera de fim de semana prolongado? O pessoal já está pegando a estrada? Boa tarde. Oi, Débora. Ótima tarde para você, também para o ouvinte da CBN. Cidade bem movimentada e também já tem movimentação intensa pelas estradas, viu? Todo mundo aí se organizando para aproveitar o feriado prolongado aí dessa terça-feira. Quem vai em direção ao litoral pelo sistema Anchieta Imigrantes já vai precisar de paciência. Inclusive, se você puder, espere um pouquinho, porque não é o momento da descida, não, viu? No sentido litoral, tem congestionamento na rodovia dos imigrantes, tudo parado já na altura do quilômetro 26, antes ali da passagem pelo Rodoanel, antes da Praça de Pedágio, vai assim até os 50. E ainda no sentido litoral, a rodovia Anchieta também está congestionada. Um trecho longo aí, travado na rodovia Anchieta, entre os quilômetros 26 e 40. E tem trânsito mais lento também para quem vem em direção à capital paulista. A rodovia Anchieta agora está mais carregada entre os quilômetros 64 e 61. Ainda não tem operação e descida em vigor no sistema Anchieta Imigrantes, então tem pista descendo para a Baixada Santista e pista que é direcionada à cidade de São Paulo. Nos dois sentidos, tem trânsito mais carregado. Para quem vem em direção a São Paulo, o caminho pela rodovia dos imigrantes está valendo mais a pena. Mas se você vai para a Baixada Santista, vai aproveitar o final de semana aí no litoral, já fique atento aí com esse congestionamento nas duas rodovias. Quem está já pela Imigrantes e pela Anchieta, um pouquinho de paciência. Se você ainda vai acessar as rodovias, se puder, espere um pouco mais. Ainda está complicada a situação por ali. Vacina da gripe tetravalente a partir de R$ 74,90 é na Drogasil. Agende sem sair da sua rotina na Drogasil mais próxima. Cuide de você. Vacine-se. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Ponto Final CBN. Você continua acompanhando a cobertura especial da CBN da morte de Oscar Schmidt, o Mão Santa, maior ídolo da história do basquete brasileiro, um dos maiores ídolos do esporte internacionalmente, ele que tinha 68 anos, e o Matheus Leite traz pra gente a repercussão internacional aqui em São Paulo. E Matheus, boa tarde. Oi, Débora, boa tarde a você e também aos ouvintes. Pois é, a imprensa internacional repercute a morte de Oscar Schmidt. O jornal argentino Clarín classificou o brasileiro como uma das maiores lendas do esporte. A reportagem também destacou atuações nos Jogos Olímpicos e relembrou partidas históricas, especialmente a conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987. A agência de notícias americana Associated Press destacou que Oscar Schmidt era conhecido no Brasil como Mão Santa e se tornou um dos jogadores mais queridos do país. O jornal The Washington Post destacou a trajetória internacional do atleta e o impacto dele na história do basquete, com marcas que estão entre as principais dos Jogos Olímpicos. O texto também relembrou o início da carreira dele em 1974 e a passagem pelo basquete italiano, onde se tornou ídolo e influenciou jogadores como Kobe Bryant. O jornal italiano Gazzetta dello Sport relembrou a passagem marcante do atleta pelo país, com atuações de destaque por clubes como Caserta e Pavia. A reportagem ainda ressaltou os números de Oscar no basquete italiano. Débora. Obrigada, Matheus, pelas informações. São 5 horas e 51 minutos agora e a gente conversa com José Roberto Guimarães, que é técnico da seleção feminina de vôlei. Oi, Zé Roberto, boa tarde, obrigada por conversar conosco. Oi, Débora, é um grande prazer, no momento não muito feliz, né? Mas que a gente perde um dos maiores ídolos do esporte do nosso país, onde a gente perde um grande herói, né? E que foi uma grande inspiração para todas as modalidades do Brasil. Então é com um pesar muito grande, enfim, a nossa toda a solidariedade à família, né? E, enfim, que realmente é uma perda enorme para todos nós. Ele que foi um grande ícone, né, em todos os sentidos. Oscar sempre foi muito marcante pela sua personalidade, pelas suas atitudes, pelo seu comprometimento com o que ele fazia, não só na sua vida esportiva, mas também pessoal. Eu sempre tive uma grande admiração. Ele foi, como eu disse, uma grande inspiração em vários momentos da vida dele, principalmente no Campeonato Pan-Americano de 87, que foi um absurdo o que ele jogou, o que ele fez. E ele sempre colocou o Brasil de uma forma muito marcante para ele, vestir a camisa da seleção, participar de grandes competições, e sempre também muito próximo à família, né? Então, por isso, essa identificação, esse carinho todo, né, que ele sempre teve com todo mundo, e a gente sempre teve com ele, e o respeito que ele sempre mereceu por tudo aquilo que ele realizou, por tudo aquilo que ele construiu como carreira, como pessoa, como pai de família. Acho que ele encarnava, para além do basquete, o espírito olímpico, né, Zé Roberto? Ele inspirava atletas de diferentes modalidades, né? Exato, isso que eu disse, que em todas as modalidades tinha o Oscar como ídolo, como uma grande fonte de inspiração. Ele sempre falou muito a respeito de treinamento, de preparação, né? Porque aquela coisa, ele não gostava muito de ser chamado de mão santa. Claro, mão santa é porque eu treino muito, porque eu me dedico muito. Então ele sempre foi assim, né? Eu tive a oportunidade de conviver com o Oscar, não muito, mas uma boa parte da carreira dele eu acompanhei. Nos tornamos amigos, participamos de Jogos Olímpicos juntos e sempre fui um grande admirador pelo que ele representava e da forma como ele se colocava. E eu gosto muito de lutadores, sabe? De atletas que marcam pela perseverança. Lógico que ele tinha um talento excepcional, mas além do talento, ele foi um cara que sempre treinou muito, sempre se dedicou muito. E ele sempre foi um exemplo, né, do que é ser um bom atleta, do que é realmente tentar realizar sonhos, né, porque ele conseguiu realizar muitos dos sonhos que ele teve quando adolescente, quando criança, sonhar de ser camisa da seleção, de representar o Brasil em grandes competições. Então ele foi um grande marco e um grande ícone para todos nós. E vai deixar, Débora, muita saudade. A gente falou um pouco aqui da final do Pan-Americano de 87, que realmente é histórico, né? O Carlos Eduardo Éboli fez um resumo até para a nova geração que não se lembra ou que não conhece essa história. E os números do Oscar no esporte são realmente grandiosos, né? Ele foi o maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, 1.093 pontos. O único a disputar 5 edições consecutivas e nunca trouxe uma medalha para casa. Nem sempre é só sobre ganhar, né, Zé Roberto? Claro, nem sempre. Porque ali, você pega os Jogos Olímpicos, é onde estão os melhores atletas de todas as modalidades do mundo, né? E eles sempre tiveram grandes times jogando contra, né? Você pega assim o leste europeu, os Estados Unidos. Então tem muita gente boa. E uma medalha na Olimpíada é sempre muito difícil. Mas o mais importante é que ele sempre mostrou em todas as suas participações, era muita vontade de ganhar, de representar o país da melhor maneira possível, de mostrar o que era pertencer a um time, né, a colaboração com os companheiros de equipe. E ele sempre foi um cara time, esse cara sempre que brigou pelo time, que batalhou pelo time, que sempre tentou fazer o seu melhor. Então, o que me vem à mente, assim, a primeira coisa, depois dele fazer uma cesta naquele Pan-Americano, ele pedindo para a torcida, a garra, aquela determinação dele, e você via aquela emoção do que estava acontecendo naquele momento. Aquilo é histórico, aquilo é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. E nós vamos sempre ver o Oscar com aquelas imagens, né? De depois da vitória concretizada, a joia, a alegria da missão estar cumprida, de ter representado bem nosso país. Então, falar dele, vários adjetivos importantes, coisas importantes que ele deixou, e que um legado enorme que em tudo que ele fez, que ele realizou, e rezar muito, né? Ele vai estar num bom lugar, a gente sabe que ele merece muito, todas as coisas, todas as honras. Eu acho que o Brasil perde um dos seus grandes heróis, e a gente tem que agradecer dele ter nascido no Brasil, dele ter feito a trajetória que fez, dele ter representado o nosso país com garra, com força, com determinação, um grande exemplo para todos nós, e que deixa realmente um grande legado. E tem um Schmidt também no vôlei de praia, né? Que é o Bruno Schmidt, que é sobrinho do Oscar. É, eu fico pensando, quando eu soube da notícia, eu já pensei no Tadeu, sabe? É, a gente também teve mundo, um relacionamento assim bacana, o Tadeu cobrindo a seleção de vôlei num campeonato. E aí eu fico pensando, né, em tudo aquilo, é difícil, como família, como irmão, e ele tinha uma adoração e um respeito muito grande pelo irmão. Vai ser momentos complicados, momentos difíceis, que infelizmente a gente vai ter que atravessar. Zé Roberto, obrigada pela gentileza de conversar conosco e nos ajudar nessa homenagem a Oscar Schmidt. Uma boa tarde. Ele merece todas as honras. Obrigado você, Débora. Uma boa tarde para todos os ouvintes. Obrigada. O Igor Cardim tem informações em Brasília, a manifestação do primeiro time do Oscar Schmidt. É isso, Igor? É isso, Débora. O clube Vizinhança, aqui em Brasília, foi onde Oscar Schmidt iniciou a carreira no basquete. Ele entrou para o time aos 13 anos de idade. O clube soltou nota agora há pouco, dizendo que o Vizinhança está em silêncio, com o coração profundamente entristecido, se despede de Oscar Schmidt, um nome que transcende o esporte, um ídolo que marcou gerações e que tem suas raízes também nas quadras do clube. Disse que foi lá que vieram os primeiros arremessos, os primeiros sonhos, os primeiros sinais de uma grandeza que o mundo inteiro viria a conhecer. Diz que hoje o clube se cala em respeito, chora em gratidão e se orgulha para sempre por ter sido parte dessa trajetória. Diz ainda que o legado permanece vivo em cada jovem que sonha, em cada bola que quica e em cada coração que acredita no esporte como um caminho. Débora. Do Vizinhança para o Mundo. Obrigada, Igor, pelas informações. Aqui, portanto, a manifestação do primeiro time em que Oscar Schmidt jogou. A gente continua aqui na nossa programação, com essa cobertura especial da morte de Oscar Schmidt. Daqui a pouquinho tem Viva Voz com Vera Magalhães. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de abril de 2026. O Ministério do Esporte manifestou profundo pesar pela morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. Em nota, a pasta destacou que o atleta, conhecido como Mão Santa, construiu marcas impressionantes, sendo o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.737 pontos, e o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos. O Ministério também se solidarizou com a família e afirmou que o legado de Oscar será eterno na história do esporte brasileiro e mundial. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro decretou luto oficial de 3 dias pela morte de Oscar Schmidt. Como homenagem ao atleta, o presidente da casa, vereador Carlos Caiado, do PSD, vai apresentar na próxima quarta-feira um projeto para dar o nome do ex-jogador de basquete a um equipamento esportivo municipal. As informações são do blog de Anselmo Góes, no jornal O Globo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que é favorável ao debate do fim da escala 6x1, mas alertou que o Tesouro Nacional não pode arcar com possíveis custos do projeto. Em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que tem a expectativa de levar a PEC sobre a redução da jornada de trabalho para votação no plenário ainda neste semestre. O governo Lula enviou um projeto próprio ao parlamento. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,55% aos 195.733 pontos. O dólar comercial fechou em baixa de 0,19%, cotado a R$4,98. O euro vale R$5,86, baixa de 0,03%. No horário de Brasília, 6:03. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães. Faz aqui uma pequena pausa na cobertura especial da morte de Oscar Schmidt, essa lenda do esporte, para tratar de outros assuntos aqui no Brasil, principalmente de política. Oi, Vera, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste nesse dia muito triste, né, que perdemos uma grande referência brasileira. Boa noite, Vera. Vera, falando aqui da nossa... do nosso cercadinho, né? Do cercadinho de Brasília, na verdade. Essa semana, mais uma CPI terminou de forma melancólica, né? Por assim dizer, que foi a do crime organizado. Qual foi o erro do colegiado para não conseguir aprovar esse, o relatório final? E o que pode vir em termos de mudanças no funcionamento das CPIs? Acho que eles cometeram um erro grave de avaliação ao tentar concentrar o relatório final no indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e no Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet. E com isso desviaram o foco do que era o central da CPI, que era justamente a investigação das facções criminosas, o seu entranhamento na estrutura do Estado brasileiro, na economia brasileira, e tentar chegar a alguma medida para fazer frente a isso e para elucidar um pouco esses mecanismos. Então, a CPI pouco avançou naquilo que era o seu aspecto central e tentou fazer uma manchete a qualquer preço, forçando o indiciamento dessas autoridades. Isso levou a um efeito contrário, né? A uma união do Supremo, que até então estava bastante dividido, muitas críticas vindas de lá, e uma coalizão entre governo e centrão para trocar integrantes na última hora e, com isso, derrubar o relatório do senador Alessandro Vieira, que foi o que acabou acontecendo. Então, as duas mais recentes CPIs, essa e a do INSS, terminaram de forma assodada e sem produzir resultados. Isso mostra que esse modelo está mesmo esgotado, que ele carece de uma revisão, mas a revisão que se quer fazer não é uma revisão necessariamente para melhorar a capacidade de investigação das CPIs, e sim para coibir, para tolher essas investigações. Então, toda ação que não é bem calculada gera uma reação que também é muitas vezes desmesurada, e aí a gente tem por parte de ministros, ameaças a senadores, ameaças de tolher o trabalho de CPIs, o que também não é razoável, não é aceitável numa democracia. Então, no Brasil, você sempre pode saber que o mesmo fato tem, muitas vezes, tem dois lados errados. E esse é um deles, né? Uma ação errática da CPI gerou uma reação exacerbada e desarrazoada por parte de ministros do Supremo que partiram para ameaça para cima de senadores e para cima das CPIs como um todo. Nenhuma das duas coisas condiz com o papel que se espera das instituições, né? Que fique cada uma no seu quadrado e que se apoiem mutuamente para contribuir para que a gente tenha transparência, que a gente tenha ali um sistema de pesos e contrapesos realmente democrático. Ô Vera, muito dessa briga tem a ver com o caso Master, né? E uma tentativa dos ministros do Supremo de se blindarem nessas investigações. Hoje o presidente da corte, Edson Fachin, voltou a mandar recados numa palestra em São Paulo. A ministra Carmen Lúcia também falou sobre a crise de imagem, de credibilidade do Supremo. Não está na hora deles discutirem mais a sério uma reação aí para essa crise de imagem na corte, Vera? Me parece um pouco infantil esse sistema em que um fica mandando indiretinha para o outro, né? A gente faz isso na quinta série, na sexta ali, até por volta do ensino médio ainda é aceitável, mas se você pensar em magistrados da mais alta corte do país, que em vez de tratar os assuntos que são graves, que são relevantes e que estão fazendo a imagem do tribunal ser absolutamente arranhada, ficam mandando em direta por meio de jornal, em nota cifrada, por meio de palestra, por meio de entrevista, e você vê que realmente tem uma crise grave acontecendo. E isso não é de hoje, né? Isso vem desde o ano passado, se agravou nesse ano, a presidência do Fachin vem sendo quase toda ela marcada por essa crise e pela dificuldade que ele tem de impor a sua autoridade perante os colegas, de fazer prosperar uma agenda que ele definiu, mas que ele não tem pulso para implementar. Então, eu acho que é um momento muito complicado esse do STF, em que você tem um grupo ali que está mais ou menos numa trincheira, reativo a qualquer tentativa de autocontenção ou de estabelecimento de regras de conduta, regras éticas, etc., e outro que é composto quase que exclusivamente pelo ministro Edson Fachin, pela ministra Carmen Lúcia, que fica posando de diferente, olha, eu sou moralmente superior aos meus colegas, mas em compensação não faz nada de efetivo para que essa agenda saia da cabeça deles, que saia do papel e vá em frente. Então, acho que estava na hora deles, como adultos, como pessoas imbuídas de grande responsabilidade e muita autoridade, fazerem valer essas togas, nem que seja para divergirem, quebrarem um pau, se fechem lá numa sala, com a garantia de que ninguém vai gravar, né, como já aconteceu recentemente, e decidam essas questões, botem para fora, quem está insatisfeito com o Fachin diga, Fachin diga também que, olha, vocês, por outro lado, estão comprometendo a imagem do Supremo, mas que saia alguma coisa de concreto e não só esses recadinhos aqui e ali, porque isso já passou do tempo. Ainda sobre o caso Master, Vera, as investigações avançaram essa semana e nós vimos aí desvendada a relação entre Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que inclusive foi preso, uma relação bastante próxima. Isso turbina ou esvazia uma eventual delação? Eu acho que deveria turbinar, mas tem chance de esvaziar. E eu explico por quê, Débora. O que foi revelado é muito grave e mostra que não havia limites ali na busca de Daniel Vorcaro por blindagem para o esquema fraudulento que ele estava levando a cabo no Master. Então, o que se viu foi a armação de um esquema de propina na casa de centenas de milhões de reais oferecidos em imóveis para comprar um dirigente de um banco e, portanto, a um negócio que era para salvar a instituição. Então, se isso foi feito com um executivo de nível médio, que era o Paulo Henrique Costa, a gente tem muitos motivos para imaginar que, em esferas ainda mais altas, Daniel Vorkaro operava com essa mesma falta de limites e com esses mesmos métodos. Mas o que se ouve desde ontem é o seguinte: olha, se já se está descobrindo tudo sem a delação, então não tem sentido uma delação, porque delação é só para que você descubra coisas que ainda não vieram à tona de pessoas com maior poder do que quem está delatando. Então, o discurso reinante aí nos meios políticos e judiciais é: não vai precisar de delação, porque a PF já está investigando tudo. Mesmo no Ministério Público, o que a gente apura quando vai tentar sentir o pulso é que não tem muito apetite para essa delação e que ela não está sendo levada a ferro e fogo como outras recentes, por parte da equipe do procurador Paulo Gonet. Então, tem muita gente interessada em que essa delação nunca veja a luz do dia. E eu acho que estão usando a prisão de ontem, os valores envolvidos e as descobertas que a PF fez sem precisar da delação para dizer que ela não é necessária, quando, para mim, o sentido é justamente o oposto. Ela mostra o grau de alavancagem em que o Daniel Vorkaro estava operando e a ousadia do modus operandi dele. Então, o que ele puder contar e o que ele puder principalmente ressarcir de recursos, porque delação também é sobre isso, importa e muito. Ô Vera, a semana também foi marcada pelas pesquisas Datafolha e Quest, né, mostrando empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno e muitas dificuldades para o governo. Quais as estratégias de cada campanha a partir desse retrato aí das pesquisas? Do lado do Lula, acelerar medidas para tentar responder ao mau humor da população com o governo. Então, a questão do endividamento, taxa das blusinhas, tentar colocar ali para andar o fim da escala 6x1. Tem várias frentes em que o governo está atuando. Mais dinheiro para Minha Casa Minha Vida, para o programa também de financiamento de obras e reformas. Então, tem todo um arsenal de pequenas medidas para tentar fazer frente a esse mau humor. E na frente eleitoral, uma antecipação da estratégia de desconstruir o Flávio Bolsonaro, que começou a aparecer com mais frequência nas redes dos principais nomes petistas e lulistas: Guilherme Boulos, Fernando Haddad, todos eles caminhando nessa linha de desconstrução do Flávio Bolsonaro. E do lado da direita, a gente até abordou isso nessa semana aqui no Viva Voz, aquela preocupação de mostrar um Flávio Bolsonaro preocupado com mulheres, preocupado com o Nordeste, que vai ter um plano de governo diferente do Lula para enfrentar a questão do endividamento, ou seja, a construção de uma personalidade para o Flávio Bolsonaro, para além de ser só o filho do Bolsonaro, porque é isso que está ditando o voto nele até aqui. As pessoas muitas vezes não conhecem nada da biografia dele, estão dizendo que votam nele porque ele é o filho do Bolsonaro. Então está aí na incubadora uma espécie de projeto: este é o candidato, para que ele tenha ali alguma coisa para dizer, além do meu pai ali, além do Bolsonaro meu pai. Vera, muito obrigada pelo resumo da semana, mas tem música para a gente se despedir? Ah, sim, tem, né? A gente tem uma relação com os nossos ídolos que não é tão ali calorosa como de países vizinhos como a Argentina ou mesmo dos Estados Unidos. Então, eu fico me perguntando se as novas gerações têm ideia do tamanho do Oscar, né? E não tem nenhuma música sobre ele. Fiquei procurando, falei, vou achar aqui uma música que fale do basquete brasileiro, que fale da geração do Oscar, ou que fale do Monsanto, e não achei. Então eu importei um hino aí do Queen, que fala da magia. O basquete é geralmente associado a essa magia pelas jogadas maravilhosas que ele produz. A gente teve a Magic Paula, além do Monsanto e da Rainha Hortência. Então, eu trouxe um pouco de magia para a gente se despedir desse gigante. Vera, obrigada. Bom fim de semana para você. Até. E obrigada. Um bom fim de semana para vocês também. Até segunda. Tchau. Beijo, Vera. Você fica agora com notícias da sua região. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Morro e a Morro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Morro e a Morro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Morro e Amortecedores e Morro Axios. Somos Drive. Somos ousados. O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um terminal exclusivo no aeroporto. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco. É com orgulho que o governo de São Paulo comemora os avanços na educação do estado. 4 em cada 5 alunos estão alfabetizados na idade certa. Oi, meu orgulho. Meu filho já tá lendo tudo, é meu orgulho. E pela primeira vez, o programa Alfabetiza Juntos SP está presente em todos os municípios. O governo de São Paulo está colocando a alfabetização na direção certa. Saiba mais em educaçãonadireçãocerta.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Queira, queira, queira, ovo mantiqueira 100% natural, proteína de primeira. Queira, queira, queira, ovo mantiqueira 100% natural, proteína de primeira. Queira mais saúde, queira qualidade, proteína de verdade é mantiqueira. Mantiqueira pra ficar legal. Queira, queira, queira, ovo mantiqueira 100% natural, proteína de primeira. Ovo mantiqueira, naturalmente proteico. Sexta-feira complicada para você que segue pela marginal do Rio Tietê, no sentido da Ayrton Senna. Tá tudo parado já na saída do Cebolão e vai assim até pouco depois do Parque São Jorge. Além do excesso de veículos, tem ocorrência ali na passagem pelo parque, deixando o caminho travado pelas 3 pistas. Para você que vai em direção à rodovia Castelo Branco, não tem muito alívio pela Tietê, viu? Congestionamento já na aproximação com a Ponte Cruzeiro do Sul, o caminho vai assim até o acesso à rodovia dos Bandeirantes. Quita. Aqui tem cupom grátis todo dia com até 60% off para pedir comida. Confira condições. Baixe o app e peça. Quita. Tão rápido que já chegou. Tem som que chega longe. Tá no celular, no carro, no streaming. Levando música, informação e alerta. Rádio é só ligar. Uma campanha Abert e Aesp. Glória Groove e MC Tá, com a Orquestra Experimental de Repertório. O Projeto Aquarius chega pela primeira vez à Zona Leste com um concerto gratuito que mistura pop, funk e música clássica. Sob regência do maestro Wagner Polistiuk, um grande espetáculo ao ar livre para celebrar a diversidade da música. Dia 17 de maio, a partir das 14 horas, no Parque do Carmo. Projeto Aquarius. Venha viver essa experiência. O Aquário São Paulo tem o oferecimento da Prefeitura de São Paulo e o Governo de São Paulo como estado anfitrião. Realização CBN e O Globo. Pela marginal do Rio Pinheiros também tem problemas. Você que vai em direção a Interlagos, em direção à Zona Sul, fique atento, viu? Porque tem uma ocorrência pouco depois da passagem ali pela Ponte Cidade Universitária, travando a Pinheiros desde a Ponte do Jaguaré. Depois desse trecho, o caminho dá uma melhorada. A partir da Ponte Saiada até o acesso a Guido Calói, quem segue pela Pinheiros vai com velocidade reduzida. E no sentido da rodovia Castelo Branco, a Pinheiros está carregada tanto na pista expressa quanto na lateral, já a partir da aproximação com a Ponte Ari Torres, e o caminho vai assim até a passagem pelo Parque Vila Lobos. Alô, Zona Leste, bora economizar na obra? Bora pra Obra Max Aricanduva. Inauguração dia 15 de abril às 9 da manhã, Avenida Aricanduva, 5555, no Interlar. Temperatura média na cidade de São Paulo em torno dos 26 graus, céu predominantemente limpo, não tem previsão de chuva para essa segunda-feira, véspera de fim de semana prolongado. E amanhã, sábado, o dia começa com sol entre nuvens e as temperaturas sobem, chega aos 28 graus. Tem frente fria no litoral, tá, gente? Aí o tempo vai mudar, pancada de chuva, rajada de vento. No domingo, ventos úmidos do oceano também causam nebulosidade e chuviscos. A máxima 27, a mínima 16. Ponto final CBN. E o irmão de Oscar Schmidt, o apresentador da TV Globo, o jornalista Tadeu Schmidt, fez uma postagem há pouco no Instagram, homenageando o irmão, na qual ele diz: meu maior ídolo, minha maior referência, maior exemplo de dedicação e amor à profissão. Que história incrível você escreveu, meu irmão. Descanse em paz. Eles que tinham uma diferença de idade ali de 16 anos, né? Tem algumas fotos, o Oscar já adulto ali, né? E o Tadeu menino, tem fotos eles já adultos na cobertura de algum evento esportivo. Tem uma foto do Tadeu entrevistando o Oscar, Tadeu Schmidt, que foi repórter esportivo. Então, portanto, a homenagem do Tadeu ao Oscar Schmidt, ao irmão, essa lenda do esporte que morreu hoje aos 68 anos. Quem também se manifestou foi Hortência, ídolo do basquete feminino. Ela gravou um vídeo falando sobre a morte do Oscar. A gente tem um trechinho. Infelizmente, nós perdemos um grande ídolo e que foi referência para a minha geração. Um atleta que tinha o patriotismo estampado em seu rosto. Determinado, destemido. Tenho muito orgulho de ter sido sua amiga. E hoje eu sinto, porque para mim um ídolo, ele é eterno, mas infelizmente ele não é. Vai com Deus, Oscar. Mas você deixa um legado muito importante para nós brasileiros. Só tenho a agradecer. Mensagem de Hortência, né? E a gente ouviu, né, Carol, a Paula, Magic Paula, aqui no começo do Ponto Final CBN. Nosso ouvinte consegue acessar essa entrevista no site. Samantha Klein, em Brasília, tem a manifestação do presidente Lula. Oi, Samantha. Débora, o presidente afirmou nas redes sociais que Oscar Schmidt, o Mão Santa, foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro, um exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da seleção brasileira. Lula também disse o seguinte, que Oscar ao longo de décadas uniu o país em torno das quadras com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível. Também relembrou momentos importantes da carreira de Oscar Schmidt. Finaliza ainda prestando condolências à família, diz que neste momento de pesar deixa solidariedade à família, aos amigos e à legião de fãs que ele conquistou no esporte. O vice-presidente Geraldo Alckmin também afirmou que o esporte brasileiro perde hoje um dos seus maiores atletas. Oscar Schmidt. Oi, Débora, pode voltar contigo. Não, por favor, continue. Só para finalizar, ele diz o seguinte, Alckmin: nosso Mão Santa não foi um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial, que sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar e também prestou sentimentos à família. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Temos o Guilherme Marconi? Daqui a pouquinho, Guilherme Marconi, ele que foi para o hospital onde Oscar Schmidt foi levado essa manhã, hospital que fica em Santana de Parnaíba. Guilherme Marconi tem mais informações ao vivo. Oi, Marconi, boa noite. Boa noite, Débora, boa noite, ouvintes. A causa da morte do ex-jogador Oscar Schmidt não foi informada oficialmente pela família, mas o ídolo do basquete brasileiro foi trazido aqui para o Hospital Municipal Santa Ana, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, onde recebeu atendimento por volta das 2 horas da tarde desta sexta-feira. E segundo informações apuradas aqui no local, Oscar já chegou à unidade em parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido neste Hospital Público Municipal, que fica a poucos quilômetros do condomínio onde ele vivia, em Alphaville, após ser trazido por uma ambulância do SAMU acompanhado da família. O clima aqui no hospital é de muita discrição, os familiares e amigos próximos acompanham tudo de forma reservada, sem falar com a imprensa. Aqui do lado de fora não há registro de movimentação de fãs, o que também se explica, né, por ser um município menor, longe dos centros urbanos. Apenas profissionais da imprensa estão por aqui acompanhando esse momento. A confirmação da morte veio por meio de uma nota da família por volta das 4:30 da tarde. Oscar Schmidt morreu aos 68 anos. Ele deixa a mulher Maria Cristina e os 2 filhos, Felipe e Stephanie. Um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, ele enfrentava há anos um câncer no cérebro, diagnosticado em 2011, e passou por cirurgias e tratamentos ao longo desse período. A família informou que o velório e o enterro serão restritos a parentes e amigos próximos. Esse local da despedida não foi divulgado, Débora. Obrigada pelas informações, Guilherme Marconi. Agora o Guilherme Pradella, em São Paulo, também tem mais informações sobre a carreira de Oscar Schmidt. Oi, Pradella, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você e para os ouvintes. Basquete brasileiro e Oscar Schmidt se confundem, né? São uma coisa só, um não viveria sem o outro e assim vai ser para sempre. O menino que queria ser jogador de futebol deu o braço a torcer ao entender que, alto do jeito que era, poderia ir mais longe com as mãos do que com os pés. Ainda mais com a mão santa que tinha, apelido que veio devido à sua precisão extraordinária e consistência nos arremessos de longa e média distância. Mas fazer tanto ponto como fez na carreira não era obra do acaso. Era treino, incessante, cansativo, às vezes solitário, mas muitas delas com a companhia da esposa Maria Cristina, como ele contou em entrevista exclusiva ao Sistema Globo de Rádio em 2018. Eu fazia, além dos 2 treinos por dia, eu fazia 500 arremessos de manhã e 500 à tarde. Depois de um tempo, eu comecei a fazer, depois que eu tinha feito os 500, eu falei, agora eu só vou para casa quando eu fizer 20 seguidas de 3. Pode ser um número grande, mas eu já estava treinado, né? Eu tinha arremessado 500 de 3. Então, geralmente, ia na primeira, na segunda, no máximo, na terceira. E quando eu não ia? 18, toim, 1, 2, 17, toim, 1, 2. Pô, tem uma vez que eu fiquei 2 horas para fazer as 20. Só vou quando eu fizer as 20. E nesse período de fazer as 20, eu arremessei muito mais de 500. Não, ela foi a minha grande passadora de bola. Casei com ela por causa disso. De uma reposição ótima, né? Oscar Daniel Bezerra Schmidt, eterno, camisa 14 da seleção brasileira, foi um dos principais responsáveis por popularizar o basquete no país. Nasceu em 16 de fevereiro de 1958, em Natal, no Rio Grande do Norte. Em 1974, aos 16 anos, mudou-se para São Paulo e passou a atuar no time infanto-juvenil do Palmeiras. Em 79, conquistou o Mundial de Clubes de Basquete, seu primeiro título de grande expressão. No ano seguinte, disputou os Jogos Olímpicos de Moscou com a seleção brasileira, que terminou na 5ª colocação. No início dos anos 80, transferiu-se para o Juve Caserta, da Itália. Lá atuou por 11 temporadas e ficou amigo de Joe Bryant, jogador e pai de Kobe Bryant, que morreu em 2020. Pô, ele é um cara bonzinho, pô, se emocionou pra caramba. Ganhou um Oscar, cara. Sabe o que significa isso? Um Oscar? Você me vê o meu tamanho, você vai ver porque, o que, que significa o Oscar. Após os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, foi draftado pelo New Jersey Nets, mas recusou o contrato para continuar defendendo a seleção brasileira. Em 1987, conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis após vitória sobre os Estados Unidos na final. Em 5 participações olímpicas, ele fez 1.093 pontos e se tornou o maior cestinha da história dos Jogos. Somou 49.737 pontos ao longo da carreira e por anos foi o maior pontuador da história do basquete. Ele encerrou a carreira em 2003 e em 2024 foi superado pelo LeBron James, que alcançou 49.760 pontos em jogos oficiais. Oscar também tentou seguir carreira política no fim dos anos 90 e chegou perto de se eleger senador por São Paulo. Segundo a entrevista do ex-jogador para o Sport TV, a candidatura em 98 fazia parte de um projeto maior, o desejo de chegar à presidência da República. Em 2011, foi diagnosticado com câncer no cérebro. Naquela ocasião, disse que tinha certeza que ficaria curado. Prognóstico, olha, posso falar? Não me interessa. Não me interessa. Minimamente. Porque eu estou disposto a vencer o tumorzinho. Passou por cirurgias, mas a doença persistiu. Em 2022, afirmou que havia interrompido por conta própria o tratamento da quimioterapia. Após repercussão, esclareceu a situação e anunciou que estava curado. Oscar foi considerado um dos melhores da história do basquete, integrando também o Hall da Fama da Federação Internacional da Modalidade e o Hall da Fama da NBA, mesmo sem nunca ter atuado oficialmente na Liga Americana. Ele foi, inclusive, homenageado em 2013 nos Estados Unidos. No último dia 8 de abril, foi um dos homenageados pelo Comitê Olímpico do Brasil na cerimônia do Hall da Fama. Ele não esteve presente no evento por estar se recuperando de uma cirurgia e foi representado pelo seu filho Felipe Schmidt, que não entrou em detalhes sobre o estado de saúde do pai. Débora. Obrigada, Guilherme Pradella. Bom, e assim a gente encerra o ponto final de hoje. Beijo, Carol. Até semana que vem. Depois do feriado. Bom feriado. Tô de folga no feriado. Um beijo, Débora. Boa noite para você e para os ouvintes. Até a volta e as nossas homenagens aqui, o carinho para a família do Oscar Schmidt. Homenagens e repercussão que segue aqui na CBN, inclusive no fim de expediente, que hoje recebe o narrador e jornalista do Esporte TV, Paulo Andrade. A produção do Ponto Final CBN foi de Wender Starles, trabalhos técnicos de Henrique Dias e Daniel Mesquita. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima sexta-feira. Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de abril de 2026. O presidente Lula declarou em publicação na rede social X que Oscar Schmidt foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Lula destacou que ao longo de décadas o atleta uniu o país em torno das quadras. O presidente também relembrou um dos momentos mais simbólicos da trajetória de Oscar com a seleção brasileira, com a histórica vitória sobre os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987 em Indianápolis. Oscar morreu na tarde de hoje em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Após passar mal, foi levado às pressas a um hospital municipal. O ex-atleta enfrentou por anos um tratamento contra um tumor cerebral. O exército libanês denunciou violações por parte de Israel do cessar-fogo com o Hezbollah. O anúncio da trégua foi feito ontem pelo presidente americano Donald Trump. Segundo o Líbano, foram registrados bombardeios no sul do país. O Hezbollah afirma que, em resposta, atacou um grupo de soldados israelenses. Tel Aviv insiste em manter as tropas terrestres na região e afirma que as operações no Líbano ainda não terminaram. No horário de Brasília, 6h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. A Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Olá! Você começou no mudo, chefe. Já começou no mudo. Não comecei não. Eu já liguei o microfone aqui. Não, então tá ligado, agora não tá estamos ligado. Ouvindo você, Dan Stubach, que vai lá. Comece. O Zé Godoy que eu vejo com o microfone com o tracinho na frente. Olha só, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Eu vou começar rapidinho, que a gente começou atrasado, claro. É, justificadamente, a morte do Oscar nos pega todos de surpresa. Serão poucas as entrevistas, os comentários, os elogios, perto do que merece ser dito para essa figura tão fantástica e tão marcante no nosso esporte, na nossa vida. Vamos falar do Oscar, vamos falar muito de esporte, futebol hoje, mas vamos falar de cultura, tenho ótimas dicas, tenho certeza que o Zé também. E você que nos ouve, por favor, participe, fim de expediente, @cbn.com.br, esse é e-mail para sua participação, o Teco vai ler todos os e-mails que chegarem por esse endereço, fim de expediente, @cbn.com.br, e o Zé Godoy, com um visual novo, tranquilo, um semblante muito calmo, muito centrado, muito equilibrado, porque acabou de voltar de viagem, né? A coisa é outro nível, é outra parada. Ele vai poder falar melhor sobre isso, ele vai ler todos os X. A gente pega a pessoa mais equilibrada desse programa para ler o X, que o X é sempre mais problema, né? Mais polêmica, mais violência. E o Zé sabe lidar melhor com isso do que Teco e eu. E o WhatsApp vai para aquele que nasceu preparado, o homem mais preparado do mundo, o nosso chefinho Wender. Boa noite, Dan, Teco, Zé, para o nosso convidado Paulo, que já está aqui no estúdio. Boa noite para quem está nos acompanhando. Quem quiser participar do programa, é só enviar mensagem de texto ou áudio para o número 11 99911 9981. 11 99911 9981. Lembrando que mensagens de áudio até 30 segundos. Quem é o nosso operador de áudio hoje? É o Henrique Dias. Henrique Dias, grande abraço para você. E eu queria ter mandado um abraço pro Ronaldinho, que nos acompanhou durante décadas. A gente vai comemorar 20 anos na CBN, na terça-feira que vem, dia 21 de abril. Ao longo dessa caminhada, nós tivemos muitas pessoas que passaram pelo programa, muitos profissionais, gente que nos ajudou e que com certeza o público não sabe, nossos ouvintes não sabem. Mas uma das pessoas que a gente sempre citava era o Ronaldinho, que era operador de som desse programa. Grande abraço para você, Ronaldinho. Muito obrigado pelo teu carinho, a parceria que você teve conosco ao longo dessa trajetória toda. Hoje a gente vai ter dois narradores que eu conheço, o mais o melhor bonito. Jogador. E o mais bonito. O melhor jogador. Hã? E o mais bonito, né? É o mais bonito e bonito. O melhor zagueiro deles todos. Sério? O que não significa nada, porque também em quem são os outros, né? Ele tava que me contando bola. Aqui que jogou base, assim, poderia estar tá agora, poderia, a gente poderia agora estar tá perguntando, e o Neymar e o Paulo Andrade? Poderia. Ó, tá lá, olha aí, banho tomado, perfume, super comportado, bom moço, joga a bola, mas é um zagueiro violento, José Godoy. Antes do Paulo falar o boa noite dele, fale o seu. Boa noite, Zé. Fala, Dan, Teco, Tantão por aqui. Aqui eu tô me ouvindo 3 vezes no meu áudio aqui, tomara que melhore, porque eu me ouvi tantas vezes, é infernal, mas espero, acho que vai ser uma noite ótima aqui com o Paulo, que há muito tempo já deveria ter vindo nesse programa, cara. E aí, Paulinho, prazer te receber, viu, cara? Obrigado, Dan. Muito boa noite. Primeiramente, assim, é um prazer enorme estar aqui num programa que eu ouço há muitos e muitos e muitos anos, acompanhado por quem, né, admiro há tanto tempo. Então, assim, estou muito, muito feliz com o convite. É uma rádio que eu ouço diariamente, é um programa que eu ouço, repito, há muitos anos e vamos lá, vamos bater papo. Desde quando estava na base, quase, hein? Praticamente. Jogou, o Paulo quase jogou Copa São Paulo para valer. Poderia ter sido profissional, ele tá contando aqui, você dizendo que ele é um zagueiro violento. Essa informação não tá batendo aqui. Essa era a fama dele na ESPN, onde nós trabalhamos juntos. A fama dele era, momentos de perigo, bota o Paulo que ele resolve. Faz parte, né? Da trajetória de um bom zagueiro, uma chegadinha de vez em quando, faz parte. Ô Paulo, como é que tá a tua expectativa pra Copa? Quando você viaja pra lá e você levaria o Neymar? Rapaz, tudo isso? Começa assim. Bom, expectativa a melhor possível. estaremos lá, né? No Grupo Globo, no total, seremos mais de 100 profissionais lá, então a cobertura vai ser muito forte, né? Entre TV Globo, GE TV, Sport TV. Eu viajo, acho que no dia 7 de junho, né? A Copa começa no dia 11, mas sinceramente não sei ainda quais jogos nós vamos mostrar, né? E em quais eu estarei e qual será o meu roteiro de viagem, porque não é uma Copa com logística fácil e simples. A gente deve ficar sabendo nos próximos dias. Mas... Tá bom, para aí, pausa. Antes de você falar do Neymar, que provavelmente é a coisa que as pessoas mais querem saber. E daí eu já passo a bola para os amigos para não monopolizar o papo. Mas, por exemplo, quanto tempo antes do jogo você vai saber que você vai fazer o jogo? E daí qual vai ser o seu preparo para ele? Entendeu? Porque eu acho isso legal, né? Você agora não sabe se você vai estudar a Espanha ou a França. Aí você estuda todo mundo? De certa forma... Faz parte do dia a dia da gente estudar, né? Estar ligado em tudo que está acontecendo. Então, no final das contas, estudar um jogo é a cereja do bolo daquilo que faz parte já do seu dia a dia. Então, se você me perguntar hoje, de repente, qual deve ser a escalação da Espanha titular? Né? Eu vou saber, mais ou menos, aqui de cabeça, porque faz parte do meu dia a dia. Então, assim, quando chegar perto do jogo, 2-3 dias antes do jogo... Aí o estudo é de ajuste fino. Uhum. Aí a gente entra em estatística, história, ficha mais aprofundada de cada um dos jogadores e outras coisas que eu gosto de trazer. Mas a Espanha é mais fácil. Mas e o Congo? Você está nesse mesmo nível também? Não, né? A Bósnia sendo 4-3-3 ou no 3-5-2 ainda não, né? Não, eles vão pedir mais tempo de preparação ali perto do jogo, né? dias antes do jogo. O aumento de número de seleções da Copa a gente não sabia, mas isso é um inferno para o narrador, né? Com certeza. É mais time que o cara tem que saber. Tem que torcer pra esses times serem eliminados logo, pro cara não precisar estudar a história do Congo. Senão, o cara tá lascado. É a única pessoa, fora os nossos filhos, que vai saber o álbum de figurinha inteiro, né? De cor. É verdade. E o Neymar? Rapaz, então, o Neymar é uma boa questão, né? Eu fiz as 3 vitórias do Santos, eu narrei as 3 vitórias do Santos no Campeonato Brasileiro. Com participações do Neymar. Contra o Vasco, ele não fez um bom jogo, mas fez os gols, né, da vitória do Santos. Contra o Remo, ele também não fez um bom jogo, mas deu assistência, participou ativamente de momentos capitais. E agora o último, contra o Atlético, talvez tenha sido o melhor dos jogos dele, fisicamente falando, né? Então, assim, ele está num processo de evolução. Isto dito, eu acho que, assim, a chance... dele ir para a Copa do Mundo é imaginá-lo num contexto de participar ali de 10, 15, 20 minutos em um ou outro jogo. Não dá para imaginar o Neymar como protagonista da seleção brasileira hoje pelo físico e pelo futebol que joga. Pois é, eu acho que tá todo mundo falando do físico, mas eu acho que a questão para mim é mais técnica, viu, Paulo? Sim. Por exemplo, essa semana a gente deu o azar de ver Real Madrid Bayern de Munique, né? Um dos maiores jogos da história. O azar, porque eu só pensava nisso, tipo assim, cara, como é que a gente tá discutindo? Enfia o Neymar nesse jogo aqui, não tem como esse jogo. A velocidade que esses caras estão jogando lá fora, a trombada, é outro jogo do que se joga lá e do que joga aqui no Brasil. Não é culpa do Neymar, é o futebol daqui, né? É outra velocidade. É outro nível. Eu falei, cara, eu não sei, assim, o Neymar joga 15 minutos, mas você colocaria ele faltando 15 minutos quando tava 3-2 pro Real Madrid, o Bayern precisava fazer um gol? Você acha, ele ia furar aquela defesa do Real Madrid? Eu acho que não, nem ele, nem quase ninguém daqui, né? Até porque eu acho que chegou o momento dele se reinventar como jogador. O Messi fez isso muito bem. O Messi hoje, e na Copa do Mundo, inclusive, em 22, ele já era muito mais um armador do que o Messi do um contra um, né, que o consagrou muitas vezes, de passar por 2-3 adversários e ir para dentro do gol. O Cristiano Ronaldo se reinventou, né, quando ele não conseguia mais no um contra um, sacudindo as pernas daquele jeito e tal, ele se tornou um centroavante. Talvez esteja na hora, eu acho que está na hora do Neymar se reinventar. Eu acho que ele pode ser útil como craque, né, como grande jogador, como grande carreira que teve e tem, como armador. De repente, achar um passe diferente... Ah, pensa naqueles que estão ali em campo. Oh, nenhum deles vai ter a capacidade que tem o Neymar de achar uma bola por trás de um defensor num determinado momento quando a seleção brasileira precisa e está no aperto e está no perrengue. Eu acho que para esse momento ele serve, mas é necessário também que ele tenha essa consciência de que é hora de se reinventar, porque no um contra um tá muito difícil, inclusive contra os zagueiros do Campeonato Brasileiro. Sim. Ele tá levando muita desvantagem no um contra um. Sim. E aí, Zé? Então, essa coisa do Neymar, assim, eu depois da última, desses últimos amistosos, eu mudei um pouco minha opinião. Eu era contra que ele fosse, né? Mas é um pouco isso que o Paulo tá falando, dos 15, 20 minutos. Mas eu comecei a pensar também muita Copa como os esportes americanos pensam, né? Assim, vão ser 8 jogos, você tem que ter as melhores cartas que você pode ter no teu baralho. Então, por exemplo, vale a pena pegar um goleiro, levar um goleiro que pega pênalti? Vale, eu acho. Porque a chance de um jogo desse ir para pênalti é grande. Vale a pena ter um cara que bate pênalti como o Neymar, que praticamente não erra? Vale a pena, por exemplo, eu acho. Eu acho que esse tipo de cartada, porque pensando nisso depois do jogo contra a Croácia, que o Endrick pegou a bola, aí no final foi o Igor Thiago que bateu, e os números do Igor Thiago no campeonato inglês são absurdos, batendo pênalti. Então, sei lá, você começa a olhar algumas questões que para um eliminatório de uma Copa do Mundo são muito importantes. Então, nesse ponto, acho que o Neymar acaba tendo alguma... Ele vira uma carta importante, eu acho. Ou para aqueles 10 minutos, 15 minutos, para uma prorrogação, que eu acho que pode fazer alguma diferença. Mas eu quero mudar totalmente a história. Eu quero falar do Paulo, da carreira e de outras coisas, assim. Eu acho assim, a tua geração, se é que a gente pode dizer, ela muda um pouco a forma que se narra futebol no Brasil, na TV, né? Eu acho que você, acho que o Everaldo também, muito fortemente, assim, começaram a ser narradores analistas também, né? Ou narradores que trazem muita e muita informação. Assim, eu acho que uma das coisas mais legais dos narradores como você, ou como Evaristo, como eu falei antes, eu acho que essa coisa de... Esse cara tá narrando, mas ele tá me contando um monte de coisa que eu não sei. Como que foi essa... Como isso se deu pra você, em termos da teu estilo, encontrar esse estilo, né? É, Everaldo e eu somos da mesma escola, né? Que é a ESPN. E a ESPN, por muito tempo, ela teve o slogan, né? Informação é o nosso esporte. E quando eu entrei na ESPN, era esse o slogan, era essa a mentalidade. Então, a gente baseava o que a gente ia levar ao ar, principalmente no início da carreira, em informação. Uhum. Então eu entrava muito informado, muito bem informado. O Everaldo também, né? Eu posso falar tranquilamente por ele nesse caso. A gente é tarado da informação. Então, eu não admito ir para qualquer jogo de futebol hoje em dia sem que eu tenha 5 ou 6 folhas de papel recheadas de informações. É mais ou menos a média de folhas que eu levo. Com fichas de jogadores, uhum, com histórico, com atualidades, com perfil dos treinadores. Assim, eu me sentiria desarmado se entrasse para narrar um jogo dessa forma. E eu acho que a ESPN colaborou para isso, porque a mentalidade era essa, o incentivo era esse. E hoje, por exemplo, no Grupo Globo, todos nós passamos pela ESPN, né? Uhum. O Luiz Roberto... Aliás, um beijão pro Luiz, né? Uma plena recuperação, rápida recuperação para ele, que volte a nos emocionar. Beijão meu também, de todos possível. Nós. Grande, nossa, Luiz. É uma figura absurdamente, né, gentil, doce, merece tudo de bom, tudo de melhor e terá ainda. Então, o Luiz era ESPN, Everaldo era ESPN, eu era ESPN, Gustavo Villani era ESPN. Assim, só para falar de alguns, né, que hoje compõem parte ali do Grupo Globo, entre Globo e Sport TV. Então, de certa forma, a gente traz um pouco dessa cultura, né? A ESPN é reconhecida como uma grande escola para narradores, comentaristas, e forjou realmente uma geração, como o Zé falou, e eu acho que a gente trouxe isso um pouco para essa geração, né? De narradores e jeito de narrar e transmitir futebol. Você sentiu muita diferença, Paulo, quando você mudou? Porque a ESPN é um canal de esporte, né? Quer dizer, o Sport TV também é um canal de esporte, mas eu acho que talvez pela grade internacional, talvez fale com outro tipo de torcedor, outro tipo de público. Sim, sim. No Sport TV é mais nós aqui vendo o jogo do São Paulo e Bragantino, né? Exato. Como é que é o canhão e como é que é a resposta do espectador? Ah, eu tento levar aquilo que eu fui, porque eu fiquei 20 anos, né? Mais quase 21 na ESPN. Então aquilo que eu fui é a minha cara, é o meu jeito. Então eu tento levar para onde eu for. E eu fui contratado por esse meu jeito. Sim. Mas é óbvio que você passa por adaptações. Por exemplo, uma coisa que eu senti logo de cara. Eu sempre gostei de narrar pelos contextos, me apegar aos contextos. Eu acho que o grande momento, se você ali enxerga um contexto legal, você transforma aquele grande momento, pela sua voz, no que ele está pedindo, né? E realmente um grande momento que está acontecendo ali diante dos olhos das pessoas que estão assistindo. Então, por exemplo, uma parte do contexto, a história. Então eu pego lá, e eu acho que é um dado parecido com isso. O Palmeiras não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro há não sei quanto tempo. É muito tempo, acho que 17, enfim, desde 2017, faz bastante tempo. É uma informação relevante, é relevante. Eu quero passar para quem está assistindo, eu vou passar para quem está assistindo. E eu posso, de repente, trazer isso para o contexto da vitória do Palmeiras. Várias vezes repetindo. Ela se torna maior. Sabe? Sim. Pô, tal, não sei o quê, pro espaço, jejum, pro espaço, tabu. O time que estava engasgado na garganta não tá mais. Eu acho que isso abrilhanta a narração. Aí eu fui nessa linha ali, nos meus primeiros momentos, narrando brasileiro contra brasileiro em campeonato brasileiro. E eu percebi que isso irrita quem tá em casa. Então, sério? O palmeirense, quando eu repito isso muitas vezes, ele sente que eu estou me desfazendo do time dele. Sério? Você tá querendo dizer que o Flamengo é maior que o meu time. Não, o cara é maluco de achar isso, sério? Sério? Acha? Opa, se acha. Então eu penso da seguinte forma. Eu não vou deixar de entregar essa informação, porque eu acho relevante, importante, né? Não é qualquer informação. Mas eu não preciso bater tanto assim nela, entendeu? Falei uma vez, tá informado, fiz ali o meu trabalho jornalístico. De repente posso trazê-la de volta se o Palmeiras vencer. Mas, né? Tá bom, fiz isso uma vez, tá ótimo, tá bom, não vou irritar o palmeirense. Pô, que tá jamais em casa. Jamais imaginaria isso. É, eu percebi isso logo de cara. Falei, olha, tá vendo? Talvez eu esteja realmente irritando as pessoas e de maneira desnecessária. Caraca. Que responsa, né? A responsa aumenta, né, Paulo? Aumenta. Aumenta muito. É, isso te fez bem? Fez, porque eu gosto de desafios. Eu gosto de responsabilidade, Dan. É, eu acho que assim. É, a minha função, a nossa função, né, de quem vai levar uma transmissão de um jogo de futebol, ela é parecida com a exigência de um jogador de futebol. Tem aqueles que se destacam nos grandes momentos, tem aqueles que se apequenam um pouco quando, né, o jogo pede mais de você, tem aqueles que ficam muito bem, poxa, aqui tá bom, esse joguinho aqui de meio de tabela tá ótimo e tal, e não incomoda ninguém, enfim. Tem para todos os estilos e todos os gostos. E eu gosto de me desafiar. Eu gosto. Então, assim, eu acho que lido bem. Também são 26 anos narrando já, né? Eu narro desde os 19 anos. É, 26 anos. Depois eu quero saber como é que você começou, se foi no futebol de botão igual eu. Eu tenho que ir pro intervalo, mas antes disso tem uma pergunta de um ouvinte especial. O Sérgio Com, que você chama de Baruel. Ô, Baru. Te pergunta, zagueiro pode ser bonito? Pode, pô. Sérgio Ramos, bonito. Cannavaro, bonito. Que mais? Pô, tem tantos assim, pô. Pô, Paulo Andrade, bonito. Pô, pelo menos minha mãe acha. Vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouco, depois tem Repórter CBN. Na CBN, fim de expediente. Você já parou para pensar na cidade que quer deixar para as próximas gerações? Esse é o ponto de partida do CBN Talks Cidades Inteligentes. Eu, Débora Freitas, e os meus colegas aqui da rádio, vamos receber especialistas e autoridades para analisar os desafios da nossa mobilidade, segurança e o futuro sustentável de São Paulo. E você, claro, pode fazer parte dessa conversa. Mande um áudio de até um minuto para o seguinte WhatsApp. Anota aí. 11 96639 2519, contando qual cidade você projeta para 2030. O encontro será no prédio da CBN, no dia 29 de abril, a partir das 8 da manhã, no espaço Experience House. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail eventos@cbn.com.br. Esperamos por você! Apresentação Prefeitura de São Paulo. Apoio Governo do Estado de São Paulo. Trânsito. De olho na movimentação das estradas. Muita gente já pegou a estrada aí, vai aproveitar o final de semana prolongado em cidades do interior, também do litoral. E quem está pelo Rodoanel Mário Covas encontra muita dificuldade, e nos dois sentidos. Para quem utiliza a pista externa, que vai em direção ao sistema Anchieta Imigrantes, em direção à rodovia Fernão Dias, tem congestionamento já a partir da passagem pelo quilômetro 19, ali na região de Carapicuíba, e vai assim até a aproximação com a rodovia Regis Bittencourt. Depois, esse trecho pelo Rodoanel Mário Covas ainda tem trânsito mais lento na aproximação com o sistema Anchieta Imigrantes. No sentido oposto, quem segue pela pista interna e vai no sentido da rodovia dos Bandeirantes, também tem muitos problemas por ali. Tá tudo parado desde o 44, vai assim até a passagem pela Regis. São 14 quilômetros de congestionamento pela pista interna do Rodoanel. Passando da rodovia Regis Bittencourt, aí a situação muda, viu? Tá tudo fluindo muito bem desde a passagem pela Regis até o acesso à rodovia dos Bandeirantes. E quem segue também pela Raposo Tavares agora encontra problemas no sentido interior, mas é um trecho um pouco mais curto, viu? Entre a passagem pela Escola Politécnica até o acesso à Granja Viana, tem trânsito um pouco mais carregado por causa do excesso de veículos. No sentido da Marginal do Rio Pinheiros, a Raposo é bom caminho. Desde a passagem pelo Rodoanel Mário Covas até a chegada à região do Butantã, tá tudo tranquilo na Raposo. No trânsito, tecnologia faz diferença. Conheça o Leap Motor C10 Ultra Híbrido na Leap Motor Amazonas, unidades Anália Franco e Santana. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. 6 horas e 57 minutos, o feriadão já está batendo na porta e o Matheus Leite tem informações sobre como vai funcionar o transporte público aqui na cidade de São Paulo. Diga lá, Matheus, boa noite. Exatamente, Wender. Boa noite a você e também aos ouvintes. Olha, nas linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha do metrô, a operação do sábado para domingo será 24 horas, como já tem ocorrido. Na segunda-feira, o funcionamento será similar ao de um sábado e na terça ao de um domingo. A linha 17 ouro, ainda em operação transitória, funcionará normalmente durante o feriado, das 10 da manhã às 3 da tarde. Na CPTM, as alterações começam no domingo. Na linha 10 turquesa, durante toda a operação, os trens não circulam entre as estações Palmeiras, Barra Funda e Luz para manutenção. Como opção para chegar à estação terminal, o passageiro pode usar a linha 11 Coral. Na linha 11 Coral, o trecho entre as estações Suzano e Jundiapeba estará interrompido, também para serviços de manutenção, e o sistema Paese estará em operação. O intervalo do expresso aeroporto será de uma hora, devido às obras na linha 11 Coral. Na segunda-feira, a circulação será comum para dias úteis. Na terça, será a de domingos e feriados, também com intervalos de uma hora no expresso aeroporto. As linhas 4 Amarela e 5 Lilás da Via Mobilidade, na segunda-feira, terão intervalos que vão variar de acordo com as demandas de horários. Na terça-feira, a operação será padrão de feriado. As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, na segunda, terão operação com maiores intervalos, e na terça, a circulação seguirá a grade horária praticada aos domingos. Na linha 7 Rubi, da TIC Trens, o fim de semana terá funcionamento padrão de sábado e domingo, a segunda-feira de dia útil e a terça de feriado. Wender. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de abril de 2026, a imprensa internacional repercute a morte de Oscar Schmidt. Jornal argentino Clarim classificou o brasileiro como uma das maiores lendas do esporte. Reportagem destacou atuações nos Jogos Olímpicos e relembrou partidas históricas, especialmente a conquista da medalha de ouro nos Pan-Americanos de 1987. O jornal americano The Washington Post destacou o impacto de Oscar na história do basquete, com marcas que estão entre as principais dos Jogos Olímpicos. O texto também relembrou o início da carreira em 74, e a passagem pelo basquete italiano, onde se tornou ídolo e influenciou jogadores como Kobe Bryant. E o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral do julgamento que tornou inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, já foi concluído. No entanto, o documento não estipula se a eleição para o mandato tampão no comando do Estado deva ser direto ou indireto, tema que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. A Corte ainda aguarda a finalização de trâmites internos para ser publicado. A tendência é que isso aconteça nos próximos dias. Relatório da ONU Mulheres revelou que a guerra em Gaza matou em média 47 mulheres e meninas por dia desde 2023. Mais de 38 mil morreram até dezembro, representando mais da metade das vítimas totais do conflito. Nos últimos 6 meses, mais de 730 palestinos foram mortos e mais de 2 mil ficaram feridos, segundo médicos locais, enquanto militantes mataram 4 soldados israelenses. Israel e o Hamas trocam acusações sobre violações do acordo. Horário de Brasília, 7:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Gostou, Paulo, desse som, mais ou menos? Bom, gostei muito. Quem colocou, Zé? Óbvio. Muito. Óbvio que eu coloquei. Solta a capivara, SIC, RG, CPF. É o Alabama Shakes, que reapareceu, né? Eles voltaram no final do ano passado, depois de um longo hiato. Soltaram esse single com 2 faixas, a gente tá ouvindo uma delas hoje. Another Life. Essa mulher canta demais, né, Zé? Demais ela, incrível. Brittany Howard. Vi um show dela, cara, heroína improvável, assim, né? Quando ela começa a cantar, você fala, meu Deus do céu, da onde vem toda essa voz, assim? É muito único, né? Muito bem, estamos de volta. Para você que está na escuta, já sabe, mas para você que chegou agora, é o Paulo Galan Andrade que está conosco. Uhum. É, grande locutor, narrador. Você prefere locutor, narrador? Como você gosta de ser chamado? Ah, narrador. Acho que narrador é melhor. Narrador. É. Você fez jornalismo ou você só foi sempre trabalhando? Fez faculdade? Fiz também. Fiz. Então, jornalista e narrador. Grande Paulo Andrade, conosco. As mensagens chegam pelo fimdeexpediente@cbn.com.br, pelo @fdcbn no X, que é para onde eu vou agora, e daqui a pouco eu vou pro WhatsApp. Vou dar um giro. Começa contigo, Zé. O que está aparecendo aí no ex-Twitter? Vou mandar um abraço aqui para Renata Bastos, a Evelyn, o Wilson sempre com a gente, Serginho também sempre com a gente, Leonardo, Helena, Eudes. Ah, todo mundo aqui falando várias coisas aqui, lembrando de jogos que o Paulo narrou. A Evelyn tá lembrando de filmes que falam de futebol, né, como tipo Febre da Bola, por exemplo, que é do Nick Hobby, né, que virou livro, que virou filme e tal. Ah, tá todo mundo conectado aqui, né. Maravilha, Teco, deu tempo de ver e-mail por aí? Aqui temos nossa comunidade em Dublin, apareceu aqui, nossa comunidade... tem uma nossa comunidade de Toronto aqui. O Flávio mandou um e-mail dizendo que já tá pronto para Gana e Panamá, que ele vai ao jogo, já tem ingresso, pretende mandar aqui uma resenha. Quanto pagaram para ele? É. Eles estão pagando quanto pelo jogo para você ir? Falou que vai mandar uma resenha pro fim de expediente de Gana e Panamá. Torcer que você não tá, favor, nessa, né, Paulo? Vai ser um dos poucos programas que vai ter o representante em loco. Em loco, né? Vamos trabalhar até lá para dar um selo pro Flávio postar lá. Representante de Gana e Panamá. Eu torcerei pra quê? Pra Gana, né? Vamos torcer pra Gana no jogo. Muita gente aqui perguntando pro Paulo sobre os heróis dele, sobre coisas folclóricas aqui, se já aconteceram em narração. Quer falar disso? Quem são os seus ídolos de infância? Ele não começou narrando botão, viu, Dan? Eu já tenho essa informação, pedi pra ele contar aqui, mas ele caiu nessa meio de paraquedas pra nossa sorte, né? É, assim, eu decidi que seria narrador, que gostaria de ser narrador, eu tinha já 21 para 22 anos. Até então eu queria ser jogador de futebol. Mas é assim. Todos nós, aqui nesse programa, todos, em Teco, acho que não. Mas é, e eu passamos por aí também. É, mas eu fiquei 11 anos na base. Eu fiz 11 anos de categorias de base, né, de um clube para o outro e tal. E, mas, obviamente, sempre consumi futebol desde garoto e depois trouxe essas referências também para minha vida profissional, né? Uhum. É, a gente estava conversando fora do ar. José Silvério, para mim, é o maior narrador de todos os tempos. No rádio, né? E na televisão eu trouxe muito do Luciano do Valle. Uhum. Muito do Luciano do Valle. Luciano do Valle era uma loucura que ele narrava absolutamente tudo, né? Tudo. Ele narrou, a quantidade de esporte que ele narrou é inacreditável, assim, é, né? E o Luciano era muito criativo. Uma vez eu tive, assim, a honra de entrevistá-lo num programa na ESPN e dividir com ele o não bordão, uhum, né? Porque eu não sou, não é que eu não seja feito a bordões, mas eu não baseio as minhas narrações em bordões. E tem gente que baseia e tá ótimo. Uhum. E marcam histórias e vidas e tudo mais. Como, por exemplo, o Silvio Luiz, que faz muita falta narrando. Uhum. E a vida dele foi, né? A narração dele era toda bordão. Uhum. E o Luciano também não. E eu dividi isso com ele. Falei, poxa, Luciano, tal, tem alguma coisa errada? Será que eu tô indo num caminho errado? É, eu sei que você nunca foi um cara de muitos bordões. Ele, não, tal. Ele me deu ali uma chancela que me tranquilizou. Foi um você momento importante. Você podia ir em frente sem isso. É, porque você vai na festa de final de ano da sua família, tem lá aquele seu tio, né, que viu Perão de Castro, o Geraldo José de Almeida, e diz que aqueles que eram os bons e, sim, tal. E ele vai falar, pô, você precisa criar um bordão, uma identidade, né? Eles te pressionam. Uhum. Né? E eu ali, jovem, às vezes me via pressionado e falava, pô, será que é isso que tá faltando? É o bullying do narrador é não ter bordão, olha essa, exatamente, hein? Exatamente. Os poucos bordões que eu tenho, eu costumo dizer que eles vieram atrás de mim. Uhum. Que foram coisas que eu disse, que as pessoas passaram a repetir. Eu percebi que as pessoas passaram a repetir, então eu decidi usar. É. Que é o Danele Bola, por exemplo, quando um jogador comete uma gafe muito grande. Né? Fala, uhum, oh, Danele Bola, tal. Mas pouca coisa, assim. Eu não baseio as minhas transmissões, as minhas narrações em bordões. O Zé Silvério e o Luciano do Valle fizeram esse caminho também. O Dan, mas você não começou... Você não começou no botão, você começou como? Você, moleque... Como é que foi essa história de narrar? De onde veio? Então, rapaz, vamos lá. Eu, logo depois que eu parei de jogar futebol, eu namorava uma menina, o pai dela era dono de rádios comunitárias, piratas, e tava abrindo uma, né? Naquele período, exatamente ali. Eu tava parando de jogar futebol, tinha decidido que ia parar. Com 20 e poucos ali, 20 e pouquinhos. Com 19 para 20, 19. Ah, tá. 19 anos. Até um pouco menos, 18 para 19. E ele estava abrindo uma rádio, ele falou, ah, você não vai mais jogar futebol, não tem mais o compromisso do treinamento diário e tal. E se você fosse ali na minha rádio, eu não tenho ainda os locutores todos, preenchendo todos os horários. Você vai lá, troca CDs, né? CDs, à época. Uhum. E coloca as músicas que você gosta, vai lá e vai trocando e tudo. E fica lá, passa a tarde e quebra um galho pro sogrão. E eu fui. Num determinado dia ele disse, por que você não abre o microfone e fala aí alguma coisa? Eu falei, pô, tá brincando, que microfone? Pô, nunca. Eu sei que ele insistiu e eu abri o microfone e em algumas semanas eu tinha um programa de pagode nessa rádio chamado Chora Cavaco. Pô, só melhora a história, cara. Então eu comecei no Chora Cavaco. Eu tava fazendo faculdade, encurtando a história, e eu fui apresentar um trabalho... numa disciplina chamado áudio e vídeo. E eu aproveitei o estúdio da rádio para contar a história das Copas do Mundo como se fosse uma narração de rádio. Então eu usei lá o estúdio da rádio e em 1930 foi realizada a primeira Copa do Mundo. É, tantos times se enfrentaram, papapá. E contando a história como na velocidade de uma narração de rádio, eu escrevi o texto, evidentemente. Estudava comigo uma moça, e assim, a gente pouco... se via, mal se cumprimentava, mas ela trabalhava numa TV que abria oportunidades para voluntários no ABC, uhum, né? De onde eu venho. É, eu sou de São Caetano. Na verdade, eu sou nascido em São Paulo, mas minha mãe, por exemplo, mora até hoje em São Caetano. E ela falou, nossa, impressionante o seu trabalho, a sua voz no microfone e tal. Nós temos uma TV que abre possibilidades para voluntários. que mostra jogos de futebol da região. Eu sei que você gosta muito de futebol. Por que você não vai lá comentar? E eu falei, poxa, vou, legal, me inscreve aí que eu vou. E comecei a comentar, assim, mas despretensiosamente, uhum. Por gostar, até para seguir um pouco no futebol, porque eu tinha decidido parar de jogar. E uma vez o narrador precisou ir embora. O narrador, faltava um jogo, né? Você narrava alguns jogos em série, né? Categorias, sub-9, sub-11, sub-13 e tal. No último jogo, o narrador tinha lá um compromisso, atrasou, ele precisou ir embora. O chefe dessa TV disse assim para mim, eu preciso que você narre. Eu falei, não, jamais. Não tem como, narrar é outra coisa, né? Comentar, você tá ali guiado, você conhece, você põe começo, meio e fim num raciocínio e devolve pro narrador e tá tudo bem. E ele insistiu, e eu narrei. E a parte ficou uma porcaria, tá? Ficou? Ficou péssimo, péssimo. Acho que eu tenho essa fita até hoje, dessa primeira versão. Não, jogo de meninos, assim, né? Lá no Clube Atlético Aramaçã, em Santo André. Mas eu nunca mais deixei de narrar a partir daquele dia. Eu falei, pô, é legal isso aqui. Aí você continuou narrando nessa TV. Nessa TV. E o bom, né, de estar num lugar de voluntários é que eles não te cobram, ninguém te cobra qualidade. Uhum. Né? Os jogos são exibidos ali para, né, para a comunidade do ABC, para pouca gente e tal. Ninguém tá olhando se tá bom, se tá ruim, se tá muito ruim. Enfim, e aí eu passei a fazer os jogos dos times profissionais também. O meu primeiro jogo de um time profissional da região foi Santo André e Botafogo de Ribeirão Preto. Pô, jogão. É, Série A2 do Campeonato Paulista. Eu fazia o jogo todo, mas os melhores momentos entravam num programa que esse canal tinha. Depois eu vim a ser o apresentador desse programa. E assim eu fui ganhando cancha, né? O Santo André ganhou de 1 a 0. O técnico do Santo André era o Geninho e o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto era o Muricy Ramalho. Nossa! Em 1999. Folclórico. O Dan, Zé, eu tava comentando com o Paulo, né? Acho que vocês já tiveram essa experiência, mas não sei se o ouvinte tem ideia disso. Eu fui uma vez na vida numa cabine de rádio, né? Teve um jogo aqui, teve um São Paulo e Palmeiras a 1500 e pouco, e fui eu e o Nonato meio que participar da transmissão, né? Uhum. O narrador era o Deva. Eu falei, tava falando pro Paulo, que eu saí do jogo completamente estafado, suado de ver o Deva. Eu não tinha ideia. É uma das coisas mais difíceis que eu já vi alguém fazer ao vivo é narrar um jogo, né? A gente tá em casa, pensa que o cara tá com o pé pra cima da mesa, com o microfone, narrando ali, falando que o João passou a bola pro José. Cara, é dificílimo fazer isso, né? Não sei se vocês viram, vocês acham isso. E às vezes as pessoas não têm muita ideia, né? Mas assim, quantidade de horas, quanto tempo você estuda para o jogo, Paulo? Ah, assim, se botar horas em seguida, para cada jogo, pelo menos umas 6 horas. Caraca, 6 horas para um jogo. Distribuo em 2 dias. Cara, eu acho narrar uma das coisas mais difíceis que existe, tanto que a gente vê como é difícil achar bons profissionais. E comentar eu acho a coisa mais fácil que existe. E comentar na Globo, eu acho mais moleza ainda. Porque você, Paulo, por exemplo, essa é a opinião do Dan Stubach aqui. Dan Stubach falando, vai embora. É a minha mesmo, porque o Paulo carrega o jogo, o Villani carrega o jogo, e daí fala assim, e aí, Caio? Aí o Caio tá lá, hã? Ah, tá bom, aí ele fala 2, 3 coisas e o jogo volta. O Júnior, e aí, maestro? Aí ele fala, realmente errou o passe. Então vamos continuar o jogo e tal. Moleza, Caio, moleza, Júnior. O trabalho difícil é do Paulo, é do Villani, é isso aí. Paulo, não precisa comentar nada, tudo bem, fica tranquilo, tá? Não. Então, ó, eu tô brincando naturalmente, porque eu acho que o comentarista, né, é essa coisa das pequenas inserções, sínteses, para falar algo que a gente que está assistindo não observou. E qual que é o lance do narrador, Paulo? Qual que você acha? O que faz um bom ou um mau narrador? Onde que está? O que que você busca na tua profissão, assim? Onde que está a melhora? Ah, excelente pergunta. Eu entendo que existem vários fatores, né, que formam um bom narrador. Um deles, que eu trouxe do Silvério, agilidade. Uhum. Nossa, eu vou embora derrotado pra casa quando eu não narro o nome de um cara que fez o gol antes da bola entrar. Sério? Sabe, acontece. De repente ali, você tá num jogo que sobem 2 caras parecidos no meio de outros tantos e você não tem a melhor visão e você vai dizer, vem o cruzamento de fulano, toque de cabeça. O toque de cabeça você viu na sua casa. Eu tenho que dizer de quem foi o toque de cabeça. Mas você se cobra nisso. Assim, a bola, você tem que gritar o nome antes da bola entrar no gol. Muito. Toque de cabeça de fulano. É. Toque de cabeça. Bola pra área. Dan Stubach. Gol, entendeu? Já sabem que é o Dan que subiu ali no meio de muita gente e meteu o gol de cabeça. Caraca. Aí você errou, né? Que não foi ele, né? Ah, é, aí eu peço desculpa porque seria impossível ele subir ali na área. Agora que você está falando isso, me vem a cabeça de um monte de repórter que canta quem fez o gol porque o narrador não sabe, né? É. Às vezes o cara fala grafite, né? Aí o cara fala grafite, o cara não sabe quem é, né? Tem isso, né? Tem isso. Então agilidade, eu acho, assim, super importante. Eu acho que existem três tipos de narradores. Tem o narrador, pelo menos eu como telespectador, tá? Você tem o narrador que te incomoda, que você fala, puxa vida, hoje eu tava querendo ver um jogo e vou ver o jogo com esse cara e esse cara, eu não gosto de ouvi-lo narrar, né? Uhum. Tem o narrador ok, que faz ali o trabalho bem feito e tal, meio que imperceptível. Você daqui 2 meses não vai lembrar que aquele jogo foi narrado por ele. E tem o narrador que dá brilho. Uhum. Mas veja só, você tenta dar brilho, você está muito mais perto de incomodar do que o cara que vai fazer o trivial. Então, assim, é uma linha muito tênue. É um risco. Claro. Mas é um risco, por exemplo, que eu prefiro correr. Uhum. Eu prefiro tentar dar brilho nas minhas narrações, né, fazer algo diferente do que fazer ali o trivial, o pé para pé. É, e o de novo que a gente também estava conversando é que tem muito espectador diferente, né? Tem um cara que tá vendo um jogo de futebol, tem um cara que tá vendo um jogo do time dele, tem um cara que tá vendo um jogo do time dele, tá nervoso com o time dele, né? Então, assim, você tem que falar para todo mundo também, né? É. Então, assim, eu acho que quando você, né? Quando você liga um microfone, você tem de ter a tua convicção, o seu jeito de fazer, tem de estar preparado da melhor forma possível e tocar o rolo, né? Não adianta, porque senão a gente pira também. É. Se eu pensar em todos esses caras diferentes, poxa, mas se eu falar isso, pois é. Vai desagradar aquela torcida, mas o cara que tá vendo o jogo e não torce pra ninguém vai achar legal. Então assim, aí eu vou pirar, eu não posso parar pra pensar. Acho que é um papo bom, não sei, o Dan José também adora o futebol, inventor de futebol, mas assim, pra mim é engraçado, o narrador pra mim é... O que me irrita, narrador que erra, não que não fala, erra nome de jogador... Muito, erra muitas vezes o nome de jogador. Eu falo, pô, esse cara não se preparou pra isso. E o gol, assim, o gol, pô, tem que... Pô, o gol é o gol, né? Você quer que seja aquele gol e tal. E o comentarista, uma coisa engraçada, o que me tira do sério é quando o cara fala uma coisa que evidentemente tá errada. Sabe, assim, que você como torcedor... Não, me irrita o cara comentar um negócio que quando ele era jogador ele não fazia também. Não, mas isso é porque você é corintiano, você tem uma briga com o Roger. Ou fazia. É, você tem uma briga com o Roger. Não, eu tenho uma briga assim, por exemplo. Às vezes, quando você vê jogo do seu time sempre, você sabe que nos últimos 3 jogos o cara colocou aquele reserva, o cara entrou e não fez nada. Aí o comentarista fala, pô, tá na hora de pôr o Joãozinho. Você fala, velho, faz 3 jogos que o Joãozinho entra e não muda nada. Não é o Joãozinho, entendeu? Uhum. Quando o cara fala isso, eu falo, pô, esse cara não se preparou pra isso aqui, entendeu? Não é o Joãozinho. É, faz parte da preparação. Wender Starles e o nosso WhatsApp, o que que tem por aí? Temos uma pergunta aqui da Célia, de Brasília. Ela quer saber do Paulo qual seria a seleção dos sonhos dele entre todos os jogadores da história do Brasil. O quê? Escalar de 1 a 11 a seleção brasileira em todos os tempos? Exato. Beleza. Assim, já pensou supetão? Nisso mil vezes. Já pensou em mil vezes. Eu vou deixar mais fácil. Fala dos que você viu, Paulo. É, melhor. Eu acho que os que eu vi, mais o Pelé. Porque o Pelé justo em qualquer seleção. Poxa, mas assim vai ser difícil de sopetão. Eu vou cometer algumas injustiças. Vamos lá, Taffarel no gol. Não, eu te ajudo. Cássio, Alessandro, Chicão. Paulo André. Fábio Santos, pois é. Deixa eu pensar aqui. Vampeta não era. Ralf. Ralf, Jorge Henrique, Emerson, Paulinho. Guerreiro, Danilo, Paulinho. Tá aí, acabou. Pronto, 11, tá bom. É difícil, essa é difícil, é difícil. Muito difícil. Acho que a gente teria de pensar junto aqui. Até porque, assim, e é muito subjetivo, né? Por exemplo, o Taffarel. O Taffarel talvez tenha sido o goleiro mais importante da seleção brasileira que eu vi jogar. Talvez não tenha sido o melhor, né? Dida, né? Tem Dida, tem Marcos. Por exemplo, tem Júlio César, né? César, então assim, vixe, a gente vai perder muito tempo de programa pra eu chegar nesses 11 nomes aí, viu? Dos que eu vi, o meu seria o Leão. E você, Zé? Dida foi o maior goleiro que eu vi jogar. Lateral direito, Leandro. Eu acho que o Leandro foi o melhor lateral que eu vi jogar também. O meu Paulo, Cafu. Não, tá na dúvida? O meu Cafu. Cafu. É. Zagueiro, as dupla de zaga vai ser bem difícil a gente achar. Que é o Aldair. Júlio, Júlio César e Aldair, cara. Júlio César de 86. Ah, o Oscar era melhor, hein? Imagina, o Oscar. César era muito melhor que ele. Aí, a gente vai chegar numa seleção nunca aqui. O Paulo decide quem é o Paulo. Zé zagueiro, o Paulo é zagueiro, ele vai. É verdade, a gente não pode discutir com o Paulo sobre isso. Eu vou decidir, entre quem? Não, você quem se quiser, entre o Oscar e o César. Não, Aldair, sim. Aldair, com toda certeza. Nossa, elegância em pessoa jogando, né? E o outro, rapaz, outro zagueiro do Brasil. Márcio Santos foi muito bem em 94, 2002 tinha Lúcio, Roque Júnior. Ricardo Rocha, Ricardo Gomes. Ah, então. Juan. Então, Juan, e interessante é isso, né? Por exemplo, talvez um cara como Ricardo Rocha, que é melhor tecnicamente que esses outros, que, até alguns que eu citei, talvez não tenham sido tão importantes na seleção brasileira, né? E em Copa do Mundo. Então, assim, é necessário levar uma série de fatores em consideração. Juan. E Aldair. Lateral esquerdo tem que ser. E aí vai ser difícil. Branco, Júnior e Roberto Carlos. O Marcelo também. Roberto Carlos é melhor. Marcelo, né? Também. Eu não vi o Júnior. Vi assim pouco do final da carreira do Júnior. Então, pra mim, é Roberto Carlos. Acho que deles é a maior carreira da seleção. Junto com o Júnior, né, Zé? Você vai ficar com o Júnior? É difícil, né? É muito diferente um do outro. O Júnior é mais craque, né? O Júnior é mais craque e o Roberto mais explosivo. É difícil, cara. O Júnior foi muito craque, tanto que ele foi pro meio depois, né? 86 ele jogou no meio, né? Não foi nem lateral, né? Mas o Roberto era uma loucura também, né? O problema é que o Roberto foi aquela arrumadinha na meia, né? Deve ter que voltar no Júnior mesmo. O jogo da França, né? A gente tá falando do jogo da Rio. França. 2006. Muito bom. Teco, você está olhando aí alguma coisa? Quer fazer um meio de campo? Estou lendo aqui o e-mail. Aqui. Tem muita gente aqui mandando perguntas. As perguntas são muito curiosas, né? Tem umas 10 aqui. Qual foi o maior jogo que você narrou? E qual foi o maior jogo que você não narrou e gostaria de ter narrado? Tem isso? Você tem um jogo... memória afetiva. Qual jogo você não queria estar narrando? Tem muitos. Pô, esse Corinthians e Palmeiras que ele narrou domingo. Pô. Domingo foi. Dureza. Você sabe que esses jogos que não andam, assim, eles são mais difíceis, né? Porque eles tomam mais da sua saúde física, da sua saúde psicológica, concentração, do que um jogo que flui, né? E você tá ali fluindo com o jogo. Muitas decisões de arbitragem, então de certa forma você tem de descrever da melhor forma possível, sem magoar um lado ou outro, sem parecer que você está achando que o juiz está prejudicando um, prejudicando o outro. Então assim, são decisões, você toma uma série de decisões num jogo como Corinthians e Palmeiras do domingo passado. Chatas, né? Todas chatas. Chatas e difíceis, né? Que minam sua energia. Você faz o que entre um jogo e outro? Tipo sauna... Bahamas, você não faz nada, né, cara? Tipo, é tranquilo, né? Entre um jogo e outro. O que, que um narrador faz quando não está narrando, no seu caso? Você sabe que eu tinha uma carga de trabalho muito forte na ESPN, né? Às você vezes... apresentava linha de passe, também... a gente fez juntos até lá. Fizemos. Você é apresentador. E eu olhava pra trás, às vezes, num recorte, digamos, de uma semana, falava, poxa, nos últimos 7 dias eu narrei 6 jogos e apresentei 2 programas. Sabe, era assim, era bem forte, bem difícil fisicamente, né? Agora, hoje em dia, não. Eu tenho uma vida um pouco diferente, mas assim, eu tenho mais liberdade para estudar, um pouco mais de tempo para estudar, para ver jogo, para ver futebol. E assim, e a Globo, ela é um canhão, né? Ela como empresa. Então, assim, o que... A ESPN... A minha preocupação era só com o esporte, só com aquilo que eu ia fazer. E na Globo, a gente é acessado para uma série de outras coisas. Você vai precisar... você vai hoje lá num painel representar a Globo para operadores de TV a cabo. Você vai viajar, você vai para tal lugar se apresentar ali e tal. As afiliadas da Globo vão se reunir, você vai representar o esporte da Globo lá. Então, existem uma série de compromissos assim diferentes. Mas sem dúvida nenhuma, assim, eu trabalho hoje em quantidade menos do que, muito menos do que era na ESPN. Você tem o seu jogo preferido? A gente acabou não falando. Ou um jogo que você viu do sofá e falou, pô, esse jogo deve ter sido demais de ter narrado, assim? Assim, eu narrei muita coisa boa, né? Grandes, grandes jogos. É, esse, aquela do Sérgio Agüero, do Manchester City, pô, que eu chamo de o gol épico, do milagre. Né? É, foi, assim, muito marcante na minha vida. Né? Tirou o City da fila, né? Da fila de 44 anos. E foram dois gols bizarros, 48, tava 50. Assistindo, né? Esse aí. É. E foi, é isso, um gol. O City precisava virar o jogo, tava perdendo até 44 do segundo tempo, de 1-0. Faz um aos 44, um aos 47, 8. Você sabe que no estádio do City só tem uma estátua de jogador e é dele, né? Mas eu achei isso uma das maiores loucuras, assim. É. Eu fiz 8 finais de Liga dos Campeões em loco. De Champions League. Que legal. E assim, teve uma muito marcante que foi em 2011, o auge do Barcelona do Guardiola. E em pleno Wembley, em Londres, esse time engole o Manchester United, faz 3-1. Foi uma das grandes atuações do Messi que eu vi e que pude narrar. Então, assim, foi espetacular, foi um jogo inesquecível também. Atrapalha muito pro narrador não tá em loco. É melhor estar em loco. É melhor, né? Eu acabei sendo formado no tubo, que a gente chama, né? Narrando pela televisão, porque eu fiz muito futebol europeu. Então, digamos, 85% dos jogos que eu fiz, né, de futebol europeu foram do estúdio. E as pessoas acham que você está num lugar espetacular, espacial, com várias telas, né, com imagens diferentes. Não, quando você tá a gente... no partido castigo ali, é, né? E às vezes eu tô com a sua imagem, a imagem que você tem em casa, só ela, e às vezes numa televisãozinha que não ajuda tanto assim quanto a sua te ajuda a ver o jogo. É uma imagem só. Opa, daqui a pouco... Ou dois âncoras, né? Que agora a gente tem dois âncoras. A gente tá criando agora um novo dispositivo de ancoragem na Rádio Brasileira, que é a dupla ancoragem. Nenhum dos dois fala o nome do convidado. A gente está aqui faz uma hora no ar, os dois âncoras fazem 200 perguntas e não anuncia. Ou dois âncoras, anuncia o convidado, fala com quem a gente está. Vocês precisam fazer essa parte também, né? Não é só fazer pergunta, só falar quem é. Ô Paulo, eu ia te perguntar se você ainda mantém a paixão pelo futebol. Eu queria perguntar, na verdade, uma primeira, falar para o ouvinte, para ele escrever para cá o que ele quer que o Paulo narre, né? Que a gente sempre tem esse momento, o Galvão narrou um casamento. Nossa, cada um cria aqui, Renata já gravou um parto, não, um parto não, parto, era uma operação, parto. O que é? Era um parto. Então cada um narrou uma coisa, daqui a pouco o Paulo pode narrar o que a gente quer. Tem um lance da prisão do Vorcaro, né? Essa até agora é a favorita, né? A número um. Para o Paulo narrar. O pessoal escreve e pede o que quiser. Eu ia te perguntar, porque senão eu vou esquecer, se você ainda tem paixão pelo futebol estando tão perto dele, porque muita gente perde a paixão quando está perto do futebol, porque vê os esquemas, desanima, conhece as pessoas, desanima. Essa era uma. E a outra é se você ainda faz, se fazer alguma coisa beneficente, que eu me lembro. Você ainda tinha uma, que eu queria que você contasse. Você não faz alguma participação beneficente, algum canal, alguma história assim que você mantinha? Eu não sei se eu estou enganado. Não. Aí eu posso pesquisar para melhorar a minha pergunta. Fala. Não, tenho a paixão pelo futebol. Tenho um filho de 13 anos em casa que é completamente louco por futebol, né? E futebol internacional e o time do coração. Então, assim, ele me ajuda muito também a alimentar, né, esse calor todo, essa paixão pelo futebol. E eu acho que se eu perdesse parte disso, eu perderia parte da essência daquilo que eu faço. Então eu assisto futebol por gosto. Então, nós tivemos agora aí, eu não trabalhei em nenhum jogo terça, quarta e quinta, mas eu assisti vários jogos de Copa Sul-Americana e de Copa Libertadores, né, porque tá no sangue, porque faz parte do meu dia a dia e não é obrigação. Poxa, de vez em quando acontece, né? Vou narrar tal time no domingo, não queria ver esse time hoje, mas eu vou ver o jogo hoje, porque eu vou narrar né, ele no domingo. Aí é trabalho. É importante, aí é trabalho. Mas eu não perdi essa essência, não perdi o gosto. O futebol tá no sangue, minha família é futebol desde o meu avô. O meu irmão é preparador físico profissional, trabalha no Ceará. Que legal. Assim, a gente tem o futebol no sangue, tudo é futebol pra gente, desde o meu avô, depois o meu pai, e assim vai ser com o meu filho. Pô, seu filho deve pirar, né, de ver você narrando ali, né? No outro dia na escola deve estar grandão, né? Ele gosta, ele fica todo felizão. Você resistiu ao aniversário dele no Playball, não narrar o jogo? Eu resisti, mas, e foram alguns, viu? Foram alguns aniversários dele. Foram alguns lá. Foram alguns. Mas, ô, âncora, outro âncora. Oi? Âncora 1, âncora 2. Acho que é intervalo. Vamos agora. É, repórter CBN. Não é isso, chefinho? Repórter CBN depois intervalo. Voltamos com Paulo Andrade. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de abril de 2026, clubes brasileiros prestaram homenagem a Oscar Schmidt nas redes sociais. A lenda do basquete brasileiro morreu aos 68 anos. Primeiro clube profissional de Oscar, o Palmeiras, listou seus feitos e exaltou uma das mais brilhantes trajetórias da história do esporte nacional. Ele também foi homenageado pelo Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 1996, e pelo Flamengo, o último clube da carreira, e onde se tornou o maior cestinha da história do basquete. Ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou em Washington que mudanças na jornada de trabalho, incluindo o fim da escala 6x1, devem ser discutidas no Congresso. Ele reforçou a necessidade de diálogo com setores econômicos impactados e considerou possíveis transações para adaptação. O ministro ressaltou que a redução da jornada deve melhorar a condição de trabalho sem onerar o poder público. E o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou boa evolução no quadro pulmonar e digestivo, conforme relatório do médico Brasil Ramos Caiado ao STF. Bolsonaro realiza reabilitação cardiorrespiratória e relatou melhorias em cansaço e dispneia. Ele também passou por avaliação ortopédica com indicação de cirurgia no ombro direito. Alexandre de Moraes autorizou a prisão domiciliar humanitária até que Bolsonaro se recupere totalmente do quadro de broncopneumonia. Medida tem validade de 90 dias, contados a partir de 24 de março. Horário de Brasília, 7h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Mais informações das estradas para você, ouvinte da Rádio CBN. Atenção, porque tem ocorrência na rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 60, sentido capital paulista. Gera reflexo aí nas duas direções. Congestionamento desde a região ali do Portão até Mairiporã e no sentido de BH, nesse mesmo trecho, tudo parado pela rodovia Fernão Dias. Você que segue por ali, tem um pouco de paciência, o caminho está travado por causa dessa ocorrência. E se você vai acessar a rodovia Fernão Dias, se puder, espere um pouquinho mais. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro auto Yuse não muda. A Yuse é da Caixa. Contrate no app, site ou com seu corretor. Deputado Federal Baleia Rossi. Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho e movimento pelas cidades? Agindo para melhorar a saúde, levando mais segurança, com equipamentos e inteligência no combate ao crime. Com grandes parceiros ao lado para dar mais qualidade de vida para as pessoas. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15! Bora filiar! E pelo sistema Anchieta Imigrantes ainda tem problemas para o motorista que vai em direção ao litoral. Rodovia dos Imigrantes congestionada em 2 trechos, entre o 26 antes do Rodoanel e o quilômetro 49 e também do quilômetro 65 ao 70. Para você que segue em direção ao litoral pela rodovia Anchieta, problemas a partir do quilômetro 26, vai assim até a passagem pelo quilômetro 40. E o que está deixando o caminho mais carregado aí no sentido da Baixada Santista é mesmo o excesso de veículos. No sentido da capital paulista, sistema Anchieta Imigrantes com boas condições. Quita. Aqui tem cupom grátis todo dia com até 60% off para pedir comida. Confira condições. Baixe o app e peça. Quita. Tão rápido que já chegou. 7 horas e 35 minutos. Agora temos informações sobre um trecho da ciclovia da Marginal Pinheiros com Pedro Fagundes. Mais de duas semanas depois da reabertura de um novo trecho de 2 quilômetros da ciclovia da Marginal do Rio Pinheiros, o ciclista ainda enfrenta bloqueios no percurso. A liberação ocorreu no início do mês, depois de mais de 12 anos de obras da linha 17 Ouro do Monotrilho. Mesmo assim, a ciclovia ainda não recuperou os 22 quilômetros ininterruptos que existiam entre 2010 e 2012. Atualmente, há um bloqueio na altura da estação Granja Julieta, próximo à Ponte Laguna. A previsão é de que a obra seja concluída na primeira quinzena de maio. A reportagem percorreu o trajeto de bicicleta partindo da Ponte Cidade Universitária. Foram cerca de 8,5 km até o ponto de interdição. Frequentadores relatam mudanças no uso da via. O instrutor Robson Medici, que pedala no local há 4 anos, diz que o fluxo de ciclistas desafogou. Melhorou bastante, deu uma aumentada, que esses 2 quilômetros que aumentou, então o fluxo ficou melhor, o pessoal que treina bastante aqui, né? Deu uma alongada, os treinos ficou melhor pro pessoal se dividir um pouco nos pedal, com as assessorias que vem, o pessoal que vem pedalar lá no particular, né? Só que vem andando tranquilo. Quando esse trecho da linha 17 estava interditado, tinha um desvio ou simplesmente só bate e volta? Tinha um desvio, mas assim, o bate e volta era sempre mais constante, a preferência, né, de todos. Por segurança mesmo? Por segurança mesmo de todos. O trecho reaberto também apresenta melhorias. O asfalto foi refeito, os gradis substituídos e houve reforço contra a erosão. A diferença visual chama atenção, principalmente ao cruzar a ponte estaiada, que marca a transição ao novo paisagismo e estrutura renovada. Para usuários como o engenheiro Gilberto Rodrigues, o padrão poderia ser estendido ao restante da ciclovia. O asfalto novo vai só no trecho embaixo do monotrilho, né? E quando chegar lá, aí é o asfalto velho que estava lá abandonado há muitos anos, para chegar até Interlagos. Então, na verdade, eu achei que foi uma inauguração aí meio política, né? Eles não levaram o asfalto novo até realmente o final da ciclovia. Hoje, a ciclovia do Rio Pinheiros conta com 15 acessos gratuitos e recebe cerca de 290 mil usuários por mês. A circulação é permitida apenas para bicicletas tradicionais ou elétricas com pedal assistido. Já pedestres, patinetes e outros veículos motorizados não são autorizados. De São Paulo, Pedro Fagundes. Na CBN, fim de expediente. Sim, é a CBN. I have the answer to your questioning. Você não está errado, você está sempre certo se você está na CBN. E eu agora liguei a máquina de slogans. Cara, Deco, essa música é boa, em que momento? Escreve pra mim. Acho essa música. Quem é que tá cantando, Zé? Maravilhosa Jill Scott aí pra subir o batimento cardíaco um pouco, né? Cara, essa música me diz pouco, viu? Acho que eu sairia correndo com ela no Ibirapuera, assim, mas não colocaria ela num dia de sucesso, não. Não? Esse beat tá alto pra sua corrida, tô achando, cara. Ah, uma música alegre, animada, vamos lá no ritmo e tal. Nossa, essa música chama carpete, cara. Se é uma noite, eu tava falando pra ele, se é uma noite Paulo Andrade Losetti e Léo Lepre, essa música não toca, põe outra. Mm-hmm. Maravilha, estamos de volta. findeexpediente@cbn.com.br é o e-mail para sua participação. Daqui a pouco a gente já vai ler as mensagens. @fdecbn é no X. E lá no WhatsApp, a voz macia daquele que nasceu pronto, Wender Starles. Repita o número, por favor. 11 99911 9981. Maravilha, daqui a pouco eu vou dar um giro nas mensagens todas, repetindo que o nosso convidado, como falamos diversas vezes hoje, é Paulo Andrade. Paulo Andrade, narrador, Paulo... narrador do Grupo Globo. É, narrador do Grupo Globo. Grupo Globo. É o Paulo Andrade. É. Ô Paulo, esse nome é artístico ou é teu nome verdadeiro? É o meu nome verdadeiro, mas é nome de família da mãe. A família do pai é Teixeira. O meu último sobrenome que eu deveria levar adiante, é que eu vou levar adiante, é Teixeira. E eu sou Paulo Roberto de Andrade Teixeira. Mas eu achei que o Andrade ficava melhor, ornava mais com o Paulo do que o Teixeira. Não teve nenhum e problema. E o teu pai topou isso? Ah, não, achou ótimo. Tá ótimo, tudo bem. Agora já narrando foi. Direito, tá tudo bem. Agora já foi também, né? Agora não tem mais volta, né? O Paulo, para as mensagens, VAR, pessoal. Oh, o Paulo, o VAR, tirando a questão do VAR, de quanto ele é chato, o quanto que ele atrapalha o narrador, em termos da dinâmica da narração, assim? Ah, você sabe, Zé, que a gente acabou aprendendo a conviver com ele, de certa forma. Mas, assim, ele é anticlímax, muitas vezes. Às vezes você faz ali uma narração, às vezes eu termino, eu faço um pós-gol, porque eu gosto muito do pós-gol caprichado, né? Então você narra o gol e tem o pós-gol, e o que significa aquele gol para aquele cara, para aquela torcida, naquele momento e tal. E às vezes sai tudo bonitinho, você fala, poxa, que jogo de palavras ali que eu consegui. Aí... alguém, o juiz põe a mão no ouvido e fala assim, peraí que eu vou lá ver. Ou então já vem o veredito ali da sala do VAR, ó, impedimento, gol anulado. Você fala, poxa, mas não é possível. Saiu tão legal e tudo. Assim, e aí você também acaba tomando algumas decisões. Por exemplo, às vezes um impedimento mal dado. Então, mas foi dado o impedimento. A bola entrou. Você não gritou gol, porque o estádio inteiro parou e o bandeira, o assistente está lá com a bandeira erguida. Então eu estaria brigando com a imagem. Esse é o pior cenário, né? É o pior. Se eu alongasse o grito de gol, fala, pô, esse cara é maluco, né? Só ele está gritando gol, o estádio está todo parado, a torcida já desistiu de gritar, está reclamando, ele está gritando gol. E aí vai para o VAR e o bandeira anulou mal. E aí, assim, pô, ele tinha posição legal. Aí vai de você e você tem de tomar uma decisão. Eu tomei a decisão de não gritar. Eu acho que o grito de gol é sagrado para o momento do gol. Então ali o pós-gol, mesmo com o VAR tendo confirmado o gol, eu procuro fazer de uma outra maneira, tal, e subo o tom e acelero as palavras que estou dizendo, tal, mas sem gritar gol. Mas também é um anticlímax daqueles, né? Porque é um gol e o narrador não gritou gol. Sim. Né? E o torcedor no dia seguinte, não naquela hora, mas no dia seguinte vai comemorar pra caramba aquele gol. E não tem o grito de gol do narrador. Pro jogador, ele vai ter que comemorar depois que ele fez o gol, 5 minutos depois. É muito esquisito. É muito esquisito. Eu acho que péssimo. O grito de gol não combina com esse momento. Muitos colegas meus gritam gol, né? Tem mensagem por aí, Wender? Tem aqui um comentário do Kleber, de Campinas. Vamos ouvir aqui o áudio. Primeiramente, passou. Calma aí, um momentinho. Hiper fã de vocês e sou hiper fã também do Paulo Andrade, grande narrador, acompanha um bom tempo e ele tem uma das narrações mais emocionantes que eu já... que eu me lembro que eu vi o gol do Alisson pelo Liverpool, acho que um pouco depois de que o pai dele faleceu, foi uma narração espetacular. Forte abraço para todos, ótimo final de semana. Gol do goleiro? Aquele gol de goleiro. É uma das narrações mais lembradas da minha carreira pelas pessoas. Né? Porque, assim, ela reuniu... tudo, né? Tudo, tudo. O drama, a necessidade daquele gol. O Liverpool precisava daquele gol para se classificar para a Liga dos Campeões. Aí vai o goleiro para a área, aí sai o gol de goleiro. E aí ele comemora daquele jeito e apontando para o céu. E ali eu tive assim, a felicidade de captar, né, a emoção dele, que apontando para o céu é apontando para o pai, que tinha falecido há pouco tempo. Então foi um gol que assim, reuniu vários elementos que o tornaram muito especial. O Everton pergunta aqui para você se você gostaria de narrar outros esportes e se tem outros esportes que você acha que você faria tão bem quanto futebol. Eu narro, né? Eu narro. Acontece que assim, o que foi proposto para mim com o passar dos anos na ESPN foi narrar muito futebol. Uhum. Então os outros esportes eles acabaram ficando um pouco de lado. Mas é até algo que eu quis recuperar e uma exigência, digamos, quando eu acertei a saída e a entrada, a saída da ESPN e a entrada no Grupo Globo, uhum, que eu ia ser olímpico. A frase é essa, você precisa ser olímpico, você topa. Opa, topo. Tanto que eu fiz uma das narrações mais legais, assim, recentes, desses dois anos de Globo, com toda certeza, foi a do Lucas Pinheiro Braten. Uhum. É verdade, você acabou de fazer do esqui. Fiz os Jogos de Inverno e tô fazendo o Mundial de Natação e tô fazendo o Mundial de Atletismo, já preparando o ciclo olímpico para Los Angeles. Você mandou muito bem no esqui, agora que você falou, me lembrei. Demais. Foi demais a narração. Foi bom demais, foi muito legal, foi um momento único. Ô, Teco. Oi. Você que está aí no estúdio e está com ele, vai ter a narração de alguma coisa que a gente vai escolher agora nesse bloco ou no próximo? Próximo, né? No final ali. A gente termina o programa então, com uma narração. Pô, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia para a narração. É uma ideia, não é boa, mas é ótima. Ela é ótima para o Paulo, porque não vai fazer mal nenhum para a carreira dele. Não é boa porque ela é previsível, mas eu acho que é uma homenagem ao esporte. Eu queria que ele narrasse o gol que vai classificar a Itália para a próxima Copa. Não é boa essa ideia mesmo. A ideia é boa, mas ela é difícil. Mas é uma das coisas que, vai ser um fato. O gol do Brasil, eu campeão topo do mundo, cara. Não, a da Itália é mais difícil, né? A da Itália não dá nem pra... A gente não sabe nem que jogador que faria esse gol, por exemplo. Ah, pode imaginar. Mas o lance a gente pediu uma coisa fora do futebol, né? É mais legal. Tipo casamento, parto, sei lá o quê. Ele pode ir na resta da Itália também. A Itália é legal, é futebol, é cultura. A Itália, pra mim, vocês dois que trabalham comigo nesse programa, vocês não deram a importância devida à não classificação da Itália, considerando a história da Itália pra minha formação futebolística. Eu que nasci, vem da Copa de 78, foi a primeira Copa que eu vi. Todas as primeiras Copas que eu vi na minha vida, a Itália era gigantesca. E agora eu estou 3 Copas seguidas sem ter a Itália. Então, a Itália vive no meu coração futebolístico. Eu quero dizer o seguinte, todo mundo que sofreu com o Sarriá de 82, acha qualquer desgraça que a Itália passe no futebol pouca. Pouca. Mas a Itália não teve culpa nenhuma com o Sarriá. Claro que não. A culpa é da Itália. Se o Paulo Rossi acordasse aquele jogo machucado, indisposto, ou com uma sobrecarga, que ele precisasse ser poupado tipo o Neymar, o nosso futebol seria outro. O Zico teria uma sobrecarga. Podia narrar o gol que vai classificar a Itália só com o nome de pizza, por exemplo. Boa. Nome de pizza. Pode ser. Então manda aí. Mas já? Não, deixa ele pensar. Calma, deixa ele pensar assim também. Vamos. Tem um intervalo inteiro. Então bora pro intervalo, senão não dá tempo. Tem mais intervalo agora, a gente tem as dicas também. Beleza, bora lá. Não tem? Tem. Então bora para o intervalo, a gente volta com a narração do Paulo, dica e tudo mais. Na CBN, fim de expediente. Tóquio Marine Hall apresenta, dia 19 de abril, Gato Galáctico. Um espetáculo com música, dança e uma experiência imersiva que encanta crianças e famílias. Dia 24 de abril, Ivan Lins com seu show 80 anos, revivendo momentos marcantes de sua trajetória. Dia 26 de abril, Supertramp Experience, a maior banda de tributo ao Supertramp do mundo. Dia 9 de maio, Daniel Boaventura cantando clássicos da música. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br. Já está no ar mais um episódio do podcast Futuramente. Eu sou Marta Gabriel. E eu sou Carol Tamassia. Nesta semana nós vamos discutir o desenvolvimento e uso das novas tecnologias nas guerras, como no conflito atual do Oriente Médio. O nosso convidado é o Cid Esperon, professor de Relações Internacionais da Unicamp. Boa parte dos sistemas norte-americanos aplicados em guerra, e aplicados, quando a gente fala em guerra, é uma coisa bastante ampla. Seja na logística de guerra, seja no transporte de pessoas, tomada de decisão, inteligência, eles passaram a ser fundamentalmente operados pelas Big Techs. Então isso mostra uma grande dependência. Você pode assistir ao Futuramente no YouTube e no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Além disso, também estamos no site e aplicativo da CBN. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente. Saiba mais como reduzir seus custos de armazenamento na nuvem em economizenanuvem.com. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho e movimento pelas cidades? Professor Universitário Vila. São Paulo sempre teve o papel decisivo na história da República. O MDB foi protagonista, liderando com diálogo e responsabilidade. O MDB trabalha para que São Paulo volte a ocupar esse lugar, impulsionando o desenvolvimento e construindo o futuro do Brasil. Deputado Federal Baleia Rossi. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Oferecimento: você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser. 7:51, Matheus Leite de volta com mais informações. Diga lá, Matheus. Wender, a Polícia Civil de São Paulo prendeu duas pessoas durante uma operação hoje contra uma quadrilha especializada em furto de medicamentos de alto custo. Os agentes saíram às ruas para cumprir ao todo 9 mandados de busca e apreensão e outros 6 de prisão em endereços ligados aos investigados, nas regiões central e leste da capital paulista. A ação é coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva, no interior do estado. Segundo o delegado Tiago Fogaça, responsável pela operação, as investigações começaram após 2 furtos a farmácias na cidade de Itapeva, em setembro do ano passado. Pela análise das imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, 4 suspeitos foram identificados. Depois, as equipes descobriram que 2 dos alvos já eram procurados pela justiça pelo mesmo crime. Mais tarde, outros envolvidos no esquema criminoso foram identificados. Ao chegarem a um dos endereços para cumprir mandado, os policiais não localizaram o investigado, mas apuraram que ele estava em uma chácara em Guarulhos, na Grande São Paulo. A equipe foi até o local, encontrou e prendeu 2 irmãos. Outros alvos são procurados. Os itens apreendidos na ação serão levados à delegacia especializada em Itapeva e passarão por perícia. Wender. Muito obrigado pelas informações, Matheus Leite. Estradas. Tá difícil o caminho agora no sentido do litoral do estado de São Paulo para quem tá na rodovia dos imigrantes por excesso de veículos. Congestionamento agora vai do quilômetro 26 até o quilômetro 49 e depois do quilômetro 65 até o 70. Também tá complicado agora pela rodovia Anchieta para descer pro litoral. Também por excesso de veículos, tem congestionamento agora do quilômetro 26 até o 40 e lentidão do 63 ao 61 no sentido de São Paulo. Na CBN, fim de expediente. Alone from night to night, you'll find me. Too weak to break the chains that bind me. Delícia, hein? Muito bom esse som. Quem é, Zezinho? É a Gabriele Cavassa, tá lançando o primeiro disco dela pela Blue Note, selo maravilhoso, fundamental da história do jazz. Bom, tem pouco tempo para tudo que precisamos. A gente começa com o Paulo ou a gente vai para as dicas? Paulo Antunes. Hã? Paulo André. Aí, ó, tá vendo? Falou tanto no nome, errou o nome pois quando é, falou. Claro. Vocês não repetem. Vocês não repetem, eu confundo. Âncora, o nosso convidado tá pronto pro desafio? Tá pronto, Paulo? Não. Não? Claro que não. Não, mas é isso, cara. Você achou que era, você achou que era moleza, era narrar o esqui. Aqui é onde o bicho aqui pega é mesmo, é. Tem uma vinheta aí na CBN, nosso operador de áudio, uma vinheta, alguma coisa pra dar um chance, assim? Futebol, Globo, CBN, qualquer coisa. Aí o Paulo vai. Esse vai isso, ser, boa, esse vai bater boa. Forte no coração, hein? Põe vai a vinheta. Vai ser legal. Bate a vinheta do futebol aí, já... Gostei. Ó. Ó. Manda bala. E vem a Itália pelo lado direito. Vem se armando com Margherita. Encosta, pede Peperoni. Margherita prefere ela mesma. Vai ela pra jogada individual, pro lance individual. Esticou, botou na frente. É um queijo que estica. É o queijo mussarela que pede a bola. Devolveu na Margherita. Passando pra receber a Calabresa. Tem condição legal, linha de fundo, meteu o cruzamento, Peperoni! Gol! Peperoni! É da Itália! 16 anos depois, 4 queijos, mais 4, mais 4, mais 4, 16 anos depois e a Itália está de volta à Copa do Mundo! Sensacional! Maravilha. Sensacional. Que horror. Cara, posso falar? Ficou muito boa, viu? Muito boa. Ficou. Ficou. Falei que ia ficar boa, gente. Vocês não confiam em mim, pô. O cara é bom. O cara é bom, gente. O Dan até se retirou já, ó lá. Sumiu. Ficou escuro ali. Sumiu. Caiu a luz no teatro ali. É isso. Vamos para as dicas, então. Antes, o chefe sumiu. O chefe tá. Ele tá no multiverso do teatro. Opa, fala. Qual é as dicas? Dica da semana. Paulo, agora é a hora onde a gente prepara o nosso ouvinte pro feriadão. Ele não quer, ele vai ter que sofrer com futebol sábado e domingo, mas graças a Deus ele é a segunda e terça de paz pra ele, né? Então a gente vai dar aqui o que ele deve ver, acompanhar, não sei se você tá vendo alguma coisa. Mas vou começar aqui, hein, Zé, ó. Vai lá. Primeira coisa, acabou a nossa série... A nossa série que a gente tava gostando acabou, né? O DTF, ótima série. Sim. É, eu vi essa semana, pra quem gosta de música, o Andar na Pedra é espetacular. O Raimundos foi uma, acho que a maior banda de rock, rock mesmo, desse país. O documentário é muito, muito bom. Tem lá na Globopay 4-5 episódios, se não me engano. Hax continua incrivelmente bom, né? Já tá no segundo Sim. episódio. E a melhor série... que tá rolando, que eu tava dando nota 6,5, 7 pra ela, essa semana subi pra 8,5. É o Mulheres Imperfeitas da Apple. A série é boa pra valer, vale a pena dar uma olhada. Ela parecia que ela ia entregar só um entretenimento barato, mas a série tá se provando ali espetacular. Vale a pena gastar e ver. Acho que tem uns 4 episódios só, então também não vai ser difícil você entrar nela. E você? Bom, eu não vi muita coisa, estava fora. O Rex eu comecei a ver, assim, bom como sempre. O The Pitch acabou ontem, vou assistir hoje. E é isso, tá cheio de filme bom no cinema. Eu vou ver o filme novo do Jim Jarmusch esse final de semana, o Mãe, Pai, Irmão, Irmã, que tá rolando aí também. Tem mais filme bom que você falou? Qual? Tem mais algum que você falou? Tem o filme do Putin, né? Do cara que é um assessor do Putin, que é bem legal, que eu tô bem interessado, que o Jude Law faz o Putin. Uhum. Tem o Estrangeiro, do François Ozon, que é uma reinterpretação do livro do Camus. E tem esse que eu falei, o novo filme do Jim Jarmusch. Esses três aí dá pra ver, com certeza. Pretendo ver os três nos próximos dias, cara. Paulo, dá tempo de ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, ler alguma coisa, filme, série, ou é só Jogos Olímpicos de Inverno, Brasileirão, e estudar o esquema tático da Bósnia? Não, tem que dar, eu adoro filmes, séries. Aliás, se me permitem, posso dar duas dicas várias de filmes dicas. Da minha do meu meio, uhum. É, tem um, e assim, são filmes antigos, né? Eu não sei nem onde as pessoas podem encontrar, mas tem um que é o Demon United, que é o Maldito Futebol Clube. Ele é de 2009. Sim. E ele conta os 44 dias, né, do Brian Clough como técnico do Leeds United na década de 70. O Leeds era o grande time inglês da década de 70. E o Brian Clough, que foi um técnico lendário, bicampeão europeu com o Nottingham Forest, ganhou o que hoje é a Champions League, ele assume, ele tinha uma obsessão pelo Leeds United, e o Don Revie, que à época era o técnico do Leeds United, e ele recebe uma proposta para ser o treinador do Leeds United. E o filme conta um pouco da trajetória dele e como foram catastróficos os 44 dias dele dirigindo o Leeds United. Já sabemos que deu errado. E os porquês. É. E tem um outro que é A Um Passo da Glória, até uma homenagem que eu faço ao Robert Duvall, que faleceu recentemente, que é um filme que conta bastante da... Ele não é um filme documentário, mas ele conta muito da rivalidade Rangers e Celtic, né? Protestantes e católicos. Que é uma baita rivalidade. O Michael Keaton, o filme já é bem antigo, ele compra um time de terceira divisão da Escócia e o time tem todos aqueles elementos que os times, assim... abaixo hoje tem, né? O veterano, aquele jogador medalhão, um técnico que já tá em baixa, mas que eles trazem e o cara tenta reaver a carreira, que é o Robert Duvall, é o treinador. E tem uma série de desencontros e de dilemas envolvendo Rangers e Celtics, né? E é muito interessante também. Chama Um Passo da Glória, vale a pena. Voltou, chefe. Eu voltei, caiu a luz aqui no Tuca, mas já voltei, não vai dar tempo. A minha dica é o Devil in Disguise. Essa série é impressionante, tá no Prime Video, assistam, mas como é chama? Forte. É sobre um serial killer, Devil in Disguise. Ah. Não vai dar tempo de falar mais sobre ela, mas é baseada numa história real, é bem, bem forte, mas muito bem feita. Vale a pena, é a melhor série que eu vi esse ano. Boa. Não é isso, Paulo, obrigado, hein? Obrigado pela presença. Paulo narrando, né? Você perdeu, veja agora no podcast, foi maravilhoso, viu? Como tudo que você faz, Paulo Andrade. Obrigado pela presença, que alegria, pelo carinho, viu? Pô, boa sorte na Copa, hein? Obrigado. Eu confesso que vou torcer pra você pegar uns jogos esquisitos, assim. Que vai ser mais dureza. Pode mandar um abraço pra gente, Teco? Fecha já isso no primeiro jogo, logo como é. Alô, pessoal do Fute Expediente. Isso é um bom prazer, quase. E ó, sexta que vem, hein? Em Vitória, 20 anos, hein? 20 anos de nós. 20 anos. É isso. Espetáculo. Valeu, então. Abraço. Boa semana pra todos. Valeu, Paulo. Um abraço. Valeu. Obrigado. Valeu. Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de abril de 2026, o governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias pela morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, assinado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Mais cedo, Lula lamentou a morte do ex-jogador. Em uma postagem nas redes sociais, o presidente afirmou que Oscar Schmidt foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. O PDT Nacional acionou o STF para anular a eleição que elegeu Douglas Ruas, do PL, como presidente da Assembleia do Rio. A sigla alega interferência do tráfico e de milícias no funcionamento da casa. O partido quer votação secreta para garantir a segurança dos deputados. A ação será integrada a um processo no Supremo sobre eleições indiretas, onde há a maioria favorável ao voto secreto, buscando proteger a independência parlamentar. No horário de Brasília, 8:04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Ainda na rede CBN, informações direto de São Paulo com o Guilherme Marconi. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite, Juliana, boa noite a todos. O corpo do ex-jogador Oscar Schmidt deve deixar o Hospital Municipal Santa Ana, em Santana do Parnaíba, aqui na Grande São Paulo, a qualquer momento, para a despedida da família e amigos. O ídolo do basquete brasileiro foi trazido para cá, para essa unidade, por volta das 2 horas da tarde. Segundo informações oficiais do hospital, Oscar já foi encaminhado em parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido nessa unidade pública municipal, que fica a poucos quilômetros do condomínio onde vivia, em Alphaville, após ser trazido por uma ambulância do SAMU. Quem esteve por aqui também, já depois do óbito já testado, foi um médico pessoal de Oscar Schmidt. Segundo informações apuradas por aqui, a causa da morte não foi informada oficialmente pela família. A confirmação da morte dele foi feita pela família por volta das 4:30 da tarde dessa sexta-feira. Em nota, Oscar Schmidt morreu aos 68 anos. Ele deixa a mulher Maria Cristina e 2 filhos, Felipe e Stephanie. Um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, o Mão Santa enfrentava há anos um câncer no cérebro, diagnosticado em 2011. A família informou que o velório e o enterro serão restritos a parentes e amigos próximos. O local da despedida não foi informado. Juliana. Obrigada, informações do Guilherme Marconi, agora 8:06. 4 em campo, o jogo vai começar. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do 4 em Campo.